Rápidos Cast. Agora. Olá pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast de novo, seu podcast atrasado, mas brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host, com a gente hoje. Oi, Fernando. E aí, cara? Quanto tempo, hein? Pô, duas semanas já é muito tempo. E o Felipe? E aí, pessoal? E aí, MP? Tá tempo pra cacete, hein? Pô, casa cheia hoje, mas vamos que vamos, tem bastante coisa. É, se você quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, o Facebook tá aí embaixo. E vocês dois, por que Hackdoscast? Aqui é BR. Isso bem. O que vocês não ganham no entrosamento, vocês ganham na resposta certa. Parabéns. É que é pra ouvinte escutar duas vezes pra ter certeza. Né? Gostei. Vamos lá, Magic da semana, o que vocês aprontaram? Então. Tá difícil de tempo, né? É sempre pior, né? Eu descobri o Commander, cara. No Magic Online, né? No Mall. Porque como eu tava esperando uma prova de um concurso aí que faz tempo que eu tô esperando, né? Agora eu tô sem tempo pra tudo, cara. Não tá dando tempo pra eu ir na loja. Aí eu me virei no Magic Online aqui e descobri o Commander, cara. E assim, tô gostando bastante, cara. É bem legal, divertido, né? Porque a gente fica, relembra um pouco aquela época que não tem essa pressão do competitivo, sabe? É na zoeira mesmo. É bem legal, cara. E você tava jogando mais Commander multiplayer, né, Fernando? Então, eu comecei jogando só, sem ser o francês, né? O do mal mesmo, normal, um contra um. Aí eu me arrisquei a jogar o mesão e agora só quero jogar mesão, cara. Que Commander você monta? Eu montei dois. Eu montei um que é aquele Goblin que eu sempre esqueço o nome, esqueci de novo agora. É a Zada. Isso, a Zada, que ela copia, né? Basicamente, bota os tokens e bufa ela pra copiar os outros tokens e dá letal. É, e montei um Brago, que é aquele bicho que brinca. O W. Isso, o W Control e brinca. E o mais legal é que eu tô descobrindo as artimanhas, né, do mesão, as regras, assim, não escritas. Por exemplo, tem uma que eu mais gosto, é o seguinte, é regra do mesão todo mundo juntar no cara que tá na Narset, né, velho? Realmente, nossa. Aquele Commander não tem graça, cara. É, porque acabou. Pra quem não sabe, Commander do Magic Online é 40 de vida, né, e é com a lista normal, sem ser a lista francesa, então pode só ringue, essas coisas, e, pô, num mesão, né, quatro jogadores, caótico, cada um por si. O cara que tá de Narset vai baixar Narset, começar a atacar quem não tem bicho pra bloquear e baixar os planinautas ou aquelas mágicas mais caras, né, possíveis, porque o formato permite isso. Então tá certo, eu apoio, tem que focar o cara mesmo. Acabou com a Narcis depois. Vamos lá. Ah, o abraço pro Lucas também, do Pauper Magic BR. Ele disse que o programa que a gente fez com ele, o episódio passado, repercute bastante no canal dele. Obrigado, Lucas. Os youtubers estão fazendo vídeos de amigo secreto, inclusive. Viu? O pessoal que curte aí ou acompanha um já deve ter visto aí que tem uma certa corrente de amigo secreto entre os youtubers brasileiros. Mais uma demonstração de união, né, entre essa, digamos, classe de jogadores. Olha, de Magic. Eu não participei do programa com o Lucas, cara, mas assim, eu gostei muito de fazer o programa sobre coleções. Pra mim foi o que eu mais gostei no ano inteiro. Mas o programa do Lucas acho que foi um dos melhores do ano, cara. Foi um programa muito massa, cara. Eu adorei. E ele colabora, né? Ele é sensacional também. É muito bom. Ele é muito engraçado, velho. As coisas que não vão pro ar também ficam engraçadas. Essas coisas que não vão pro ar vão ficar na memória. É verdade, abraço pro Lucas. Ô Fernando, você falou do programa de coleções. Tem um ouvinte nosso que mandou um e-mail sobre esse programa também. Deixa eu lembrar. Na verdade, ele mandou. Não foi e-mail, foi mensagem lá na Liga. O Susakun, acho que eu falei certo. Ele gostou do programa e disse que faz coleção de fadas, cara. Acho que nós não comentamos de coleção de fadas, né? Realmente, eu não lembro não. Na resposta que eu dei pra ele, eu até falei que fadas é um exemplo, assim como anões, né, de uma tribo que é bem antiga, lá de Legends, quarta edição, quinta edição também, e trocou de cor. Antes as fadas eram verdes, lembra? Sim. Lembro. Sylphides da Scribe e outras. Tinha até um senhor de fadas na época, se não me engano. Senhor, já não lembro, não. Fadinhas verdes que mudaram agora pro azul e pro preto, né? Então é uma coleção bonita, ele disse que ia deixar fora, então deve ser mais bonita. Nossa. Ainda. Tem muito mais sentido ser verde, né? Qual? A coleção. Ah, sim, fadas, não, né? É verdade. Tem muito mais sentido ser verde do que ser azul, pensando agora. É verdade. É que agora quiseram jogar as fadinhas mais traiçoeiras, mais, né? Uhum. Mais trick e tal, e aí... mais malandrox, assim. É. É verdade. Bom, é, o Shadowmoor e Lorwyn fizeram muitas coisas pelas tribos, né? Sim. Aliás, é uma coisa que a gente tem que comentar no outro programa também. Quando que esse plano volta? Mas enfim, vamos seguir. É, aproveitando que a gente tá na liga ainda, fala do Tandor, abraço pra ele. No programa sobre... Eu acho que foi no programa passado, no anterior, nós comentamos sobre Portal, né? Que não tinha sido muito vendido no Brasil. Acho que foi no passado mesmo, com o Lucas, não foi, Felipe? Acho que foi, porque eu lembro de comentar as coisas. Então, essa época é muito nebulosa pra mim, né? Eu conhecia só os produtos de maior circulação, os que vendiam em banca de jornal mesmo, lá na Baixada. Então, eu não tive acesso mesmo a booster de Portal, não que eu lembre. E ele disse que chegou a ser vendido aqui sim, tá? Mas era um desses produtos em versão em português e que só vinha por outros esquemas de importação, porque a Devir tinha costume de trazer coisas que, em grande volume, né, que só tinham em português, e Portal não tinha. Uhum. E, de acordo com o Tandor, também tinha um motivo para ninguém comprar booster dessa edição, que eles passaram a ser usados como no Magic de verdade bem depois, porque as cartas eram um pouco incompatíveis com o Magic. As cartas eram ruins, né? Eram ou versões que tinha, né? A proposta era que fosse um produto introdutório mesmo, né? Você até vê aqueles símbolozinhos do lado de ataque e defesa. Vocês têm alguma carta de Portal? Eu tenho carta que tem esse símbolo, mas eu não sei, é só Portal que tem esse símbolo? Olha, eu acho só Portal, e acho que tem Portal 2, é diferente também. Portal 2 é Starter e Portal 3 Kingdoms, eu acho que não tem mais nenhuma com esses símbolos. Mas eu acho que é diferente o símbolo, né? Não é tudo igual. Pode ser diferente, Vamos procurar. Eu já peguei cartas dessas, talvez eu até tenha alguma na caixa, né, de draft de carta usada. Mas é assim mesmo, e o pacotinho vinha com as regras também, de acordo com ele. E não tinha, por exemplo, mágica de interrupção, né, que na época existia. Ou mágica instantânea, como é hoje. Que não tinha instante, né? Era só feitiço. Acho que tem uma ou duas cartas que fala: essa carta pode ser jogada a qualquer momento. Eu não gosto de... É que realmente a pool de cartas era muito limitada, né? As criaturas não tinham tipo também. Eram bem simples. O layout era cheio de símbolos, como ele diz aqui. E parecia um Magic para jogadores iniciantes mesmo, então não teve muito apelo, não vendeu tanto. É como você joga, assim, você não sabe as regras, né? É mais ou menos assim, o Portal é o Duels do mundo real, né? Olha só, bem falado. Eu ia citar o Duels logo agora. Abraço pro Giovanni também no Facebook, ele sugere mais um sorteio aí de fim de ano. Olha, é ruim que a gente não tenha um patrocinador nesse momento, porque seria ideal, né, a gente fazer. Quem sabe até com booster de Eternal Masters, que voltou a vender. Se a gente tivesse um ser interessante para sortear para um ouvinte aí, fazer um desafio final, alguma coisa desse tipo. Mas acho que é questão de tempo, né? A gente pode bolar um esquema ainda para presentear a gente. Mas por enquanto não tem nada engatilhado, a não ser mais conteúdo para quem gosta do Rakdos Cast, né? Estão pensando em vídeos de final de ano, gameplays e uma box. Né, seu Felipe? Vamos ver, se tiver tempo. Fernando também tá engatilhando aí alguns gameplays, né, Fernando? Uhum. Esse aí tá quase no forno já. Deixa eu ter tempo que eu também entro e gravo algumas coisas com vocês também. No e-mail, tem e-mail também que eu falei que ia ler e eu li. Obrigado ao Bruno Fonseca em primeiro lugar. Ele disse sobre o episódio 62 que foi falado que o R. Drake... Ó, você vê, né? Esse é o episódio 65. Esse comentário é do 62, que a gente falou que o R. Drake, na época que ele tinha sido banido, né, ele teria feito com alguns decks que sempre apareciam, como o Mondo Black Control, sumissem, tá? Pra quem acompanha a Pauper, aí isso deve ser familiar. E só que não foi o caso do Bogos. O Bogos, pelo contrário, ele estava sumido e voltou a jogar, de acordo com o Bruno Fonseca. Então tá aí, obrigado, Bruno. O Bogos é uma versão, né, Pauper, daquele deck do Modern. Você já pilotou Boggles, né, Felipe? No GBT, lembro. Na Devir? Acho que eu já tive que pilotar isso. Ah, foi no T2 ainda. No T2? Era Boggles T2. Nossa, não faz tanto tempo assim. Era Boggles T2. Bom, o Bruno, de novo, comenta uma outra coisa, que existem vários torneios grátis. Ô, Fernando, você que tá começando no Magic Online agora, eu também não sabia disso, tá? Existem torneios grátis com premiação, tá? Que o pessoal costuma farmar tickets e outras cartas, né? Por exemplo, tem um clã brasileiro com mais de 20 jogadores que farmam nesses torneios. E ele passa dois links aqui, que eu vou colocar nas notas do programa, do gathering.com e do PDC Magic, que organizam esses torneios com alguma regularidade. Não sabia disso, não. Entendi. Eu já tinha ouvido falar já desses torneios que o pessoal, alguns bots organizavam. Mas eu não sei como que faz pra participar, cara. Eu não sei se tem que dar um nome, como é que é. Eu dei uma passada rápida no site, você tem que se cadastrar no site deles, tá? E depois passar a decklist também, mas não tem entrada, é grátis pra participar e tem premiação, então dá pra ficar farmando. E o Foca, o Renan Foca também sobre o podcast dele, o Jogazeira, que é um podcast que trata de várias coisas dentro do mundo dos jogos, né? Pelo que eu percebi, eu escutei um episódio bem interessante na época do hype do Pokémon GO também. Uhum. Interessante de ouvir, ele convidou a gente para participar, estamos combinando aí uma troca, né? A gente ir lá, vamos ver se rola. E o Anderson, né? Tinha bastante coisa, gente, segura aí. E o Anderson, ele sugeriu que a gente entrevistasse o Turco. Você conheceu o Turco também, né, Felipe? Não lembro, cara. O Turco que organizou o Nacional Pauper desse ano e do ano passado também. Pra falar um pouco mais de Pauper e conversar das diferenças de formato. Conheci, lembrei quem. Lembrou? Conheci. Então. Das diferenças de formato de vida real e do Pauper do Mall, né? É uma boa dica, tá anotado aqui, viu, Anderson? Obrigado. Pelo jeito, programas de Pauper movimentam a galera, né? Bom, e era isso. Vamos nos manter informados, então? Vamos lá. Teobaldo, chega aí. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Manutenção começando no Hack dos Cast e a promo de férias. Todo ano, né, o Wizard solta aquela promo de borda cinza. É uma promo, digamos, de zoeira. Vai lá, BR. Tipo Angled e Unhinged. E a promo desse ano é Topter Pi Network, que é uma referência a Topter Spy Network, né, aquela carta de Magic Origins. E também um encantamento azul de 4 manas. Lembrando que só os funcionários da Wizards ganham essa carta. Normalmente você vai encontrar em lojas, sim, quem faz coleção de promo ou alguma coisa assim, mas obviamente ela não é válida, né? Pra você ter uma ideia, é uma carta que obriga você a marcar, a usar como fichas, comida. O pior é que ela obriga você a comer, né? Exato, se uma ficha que você controla fosse morrer, você tem que comê-la em vez. Pergunta pra vocês, não parece um pouco antigênico isso aí? Mas você não entendeu o negócio, cara, qual é a estratégia de jogo. Se você montar um deck aí, você pode, por exemplo, fazer um deck, colocar esse troço e botar coisas, por exemplo, como, sei lá, coentro, entendeu? Ninguém gosta de coentro. Aí o cara, tipo, ele morrer, ele vai ter que comer coentro, não é isso? O cara que matou a criatura que tem que comer, não é isso? Não, quando a criatura morre, o controlador da ficha come a... Ah, é o controlador da ficha. Isso, agora eu tô vendo que... Ah, não, então não. Eu vou fazer então uma de sushi. Aí fica gostoso. Te pergunto uma coisa. Ô, Felipe, você já reparou que perto da estação de metrô, sei lá, da Butantã, tem um carinha vendendo pipoca doce, batata chips, não tem? Sim, adoro aquela batata. Então, boa, você é a pessoa perfeita pra te perguntar. Porque essa carta me lembrou de uma coisa. Quando você não tem um lugar pra lavar as mãos perto, como diabos você come uma coisa dessa, cara? Assim, você pega a mão, coloca e come. Imagina, você tá jogando Magic, coloca uma batatinha chips ali como criatura em cima das cartas do playmat e tal, vira, morre, aí você tem que pegar com a mão e pôr na boca de novo. Eu não sei se eu sou germofóbico ou, tipo, eu não consigo comprar essas coisas por causa disso. Nunca tem um lugar pra lavar a mão perto. Mas você lava a mão pra quê, cara? É foda, cara. Na loja, às vezes o teu cara come coxinha, sabe? Aí eu falo pro cara, velho, pra tu trabalhar no baralho, faz favor aí, né, cara? Dá uma cavalinha na mão aí. Não, na loja é outro esquema, né? Saindo no metrô... Ô Fernando, mas esse cara da loja já tava se preparando pra essa carta que chegou. Ainda. Esse aí, assim, é porque você tem que ter uma torta individual, né? Por isso que ele tá levando a torta. Tá falando que é. Tá vendo que você tem um recipiente embaixo, né? Pra você... Mas eu achei que a carta ia ser melhor se o cara que matasse a ficha tivesse que comer. Aí ia ser mais legal, porque daí eu obrigava o cara a comer uma coisa ruim. Olha, é verdade. Eu acho que tem que, porque na verdade esse negócio essas cartas são de colaboração, então você botava alguma coisa gostosa e dava pro cara, entendeu? Ou isso também. Eu achava mais legal, porque toda vez que ela dá um de dano, você tem que dar uma comida pra pessoa, pro oponente, assim, uma torta. Nossa, o cara vai com mais peso em comida do que em carta de Magic pro torneio. Falando em férias, a promoção de férias com compra de caixas de boosters de Kaladesh já está valendo, tá? Foi, começou essa semana agora, foi dia, acho que 26, começou, isso. E você pode visitar hoje já uma qualquer loja, né, oficial que vende Magic e comprar uma caixa de Kaladesh. Se você fizer isso, você vai receber dois boosters especiais. Esses boosters vêm com duas cartas, com três cartas, tá? E é tipo um treasure chest de vida real. E você pode acabar abrindo até expedições ou invenções de Kaladesh nesses boosters, viu? Se você compra uma, box, você ganha aí? Você ganha dois boosters desse. Deixa não eu dizer aqui. Não é só pro showdown, não? Oi? Não é só pro showdown? Não, esse é do. Ops. Esse é do Buy a Box. A partir de hoje, eu não sei até quando, porque aqui no site da Wizards não diz. Só diz que é de holiday, né? Uma promoção de feriado, de férias. Então imagino que seja até o ano novo. Tá bom, né? Provavelmente. Deixa eu só rapidinho dizer o que tem nesses boosters. É uma carta foil de do tipo 2, incluindo Expedição de Zendikar e Invenção de Kaladesh, e duas cartas não foil, que são ou raras ou míticas raras, tá? De um set também do tipo 2. Ah, legal, as duas são. É igual o Showdown, não é? É a mesma coisa. Eu acho que é o mesmo booster do Standard Showdown. Eu acho que é. Deixa eu ver se ele diz aqui. Showdown. Eu não sei se tem uma pequena diferença, aqui não diz nada. Mas eu acho que é o mesmo booster do Standard Showdown. Uma coisa que eu tô curioso aqui, gente, quanto tá uma caixa de Kaladesh? Uns 300. 300. Pelo que eu sei, o preço clássico de uma caixa de booster nos Estados Unidos é por volta de 80, 90 dólares, né? Ultimamente acho que tem sido 89, 90 e tal. Porque o preço sugerido da caixa de Kaladesh que ele dá aqui é R$143,64. O que, reais? Não, dólares. Ah, sim. Estranho. O que dá o quê? É quase R$500, mais de R$500, né, com o dólar atual. E é uma caixa normal, tá dizendo, booster display box. Pela foto é igual. É, pela foto é uma caixa de booster normal. É, agora sim, só recapitulando, esse booster aí, ele vai vir uma foil, que pode ser uma crepe qualquer, não é isso? Isso, é uma carta foil do tipo 2, que pode ser uma comum foil, um terreno foil, ou uma expedição. Ou uma isso, invenção. E as outras duas são raras e míticas, né? Raras e ou míticas, não foil. Entendi. Ah, é legal. Nenhuma carta dupla face está incluída, tá? Mas enfim, é um bônus por comprar a caixa. E é uma forma de você ir comprar a caixa também na loja. Você visitar a loja, não comprar online, a não ser que a loja online esteja também premiando as pessoas com esse booster. E se algum de vocês fizer isso, guarda a capinha desse booster pra mim, porque ele é diferente. Essas são as mais difíceis. Não pretendo, sim. Vamos lá. A Storm Scale de Zendikar e de Batalha por Zendikar foi atualizada. Com a Zendikar antiga também, né? O Mário soltou um artigo na semana passada, atualizando. Lembrando, o que é Storm Scale, gente? Pão quebrado as coisas. Tecnicamente não sei te falar, mas é mais ou menos assim. Qual a probabilidade desse negócio voltar no T2, né? Gostei, perfeito. Se ele tiver nível 1, é muito provável que volte. Por exemplo, voar, toque mortífero e evidência. É nível 1. Se tiver no nível 10, provavelmente você nunca vai ver. Por exemplo, Storm e Dread. Mas agora eu mesmo fico com a dúvida. Tem a ver com ser quebrado ou ser ruim também sobe na escala? Então, ele tem 4 métricas aqui. A primeira é popularidade, se os jogadores gostar. A segunda é espaço de design, quão longe, o que você pode fazer com essa carta do ponto de vista do design. A outra é versatilidade, um pouco sobre como ela se relaciona com outras habilidades e outras cartas. A quarta é desenvolvimento, é sobre a outra parte de fazer cartas de Magic, né? O desenvolvimento, mexer com números e tal. E a última, eu falei que são 4, mas são 5, é jogabilidade, né? Se é fácil jogar, se afeta muito a jogabilidade ou não. E dentro dessas métricas é o Mago que faz essa lista, lembrando que é a opinião dele, tá? Ele mesmo diz que ele não manda em tudo lá dentro, tá? É uma forma dele caracterizar as mecânicas, mas não quer dizer que algo que está no nível 10 ou 9 não vai voltar, é só a opinião dele. Um exemplo que eu dou é qual foi. Como é que é o nome de esquadrinhar em inglês? Delve, isso. Delve, se eu não me engano, a última vez que eu vi essa escala estava em 8, 7 ou 8, tá? Que é bem improvável de voltar. E voltou no bloco de canos de Tarkir, né? e deu problema. Isso que eu ia falar, cara. Voltou e deu problema. É, que a gente, inclusive, vai falar disso mais tarde. É... Mas foi bom, mano. Sim. Ah, foi legal, super legal, pô. Aliás, é nesse momento do programa, gente, que eu normalmente lembro de falar algo que eu esqueci na fase de manutenção. na fase de desvirar. Que é o seguinte, tá meio cedo pra fazer retrospectiva 2016, tá? Mas o ano praticamente acabou. Não vai ter mais anúncio da Wizards. Não tem mais torneio muito grande, né? Não vai mais nada ser banido. É só o Invitional, né? Invitional da SCG. Invitational da SCG. Não, eu acho que tem GP também. A gente vai ver se depois tá na agenda aí. Mas, mesmo assim, o ano praticamente acabou. No que diz respeito à nossa retrospectiva, nós já temos todo o material pra fazer. Então, não tem por que não lançar, né? Além disso, o tempo está muito curto e a gente conseguiu montar essa pauta de maneira mais rápida, né? Se fosse uma outra pauta ou um convidado, talvez demorasse um pouquinho mais. Então vamos lá, vocês me ajudam aqui a falar Storm Scale? Qual a nota que o Mario deu para aterragem? 3. 3, vai voltar rápido então. E Kicker? Kicker é 4. Kicker é reforçar, eu adoro. Na verdade, eu acho que ele tá roubando, porque reforçar é uma mecânica que volta praticamente todo bloco, só que ele dá um nome diferente, né? pô, essa última aí da brutalidade coletiva, como que é? Escalar. É um reforço, né? É um multi-kicker. Aliás, multi-kicker, qual a nota que ele deu? É 5. É um pouquinho mais difícil de voltar. As quests de Zendikar e World Wake. 5 também. 5 também. Ou seja, foram populares, mas tem algumas dificuldades de design, né? Ou seja, vai retornar provavelmente, mas não vai ser com tanta frequência. E as armadilhas de Zendikar? Traps, 6. 6, ok. Já tá ficando difícil de voltar. A mecânica de aliados. Aliados, eu achei exagero, mas ele dá 7. Eu também. Pô, não gostei. Pelo lore, né? É difícil ele colocar o aliado em outro plano. Eu acho que... Não, eu já pensei exatamente isso que o Felipe falou. É o único motivo, né? Porque não tem nada de quebrado em aliado. Aí é que tá um problema de tirar os corsets. Eles podiam voltar com mecânicas do nada em corsets, né? Aliados, fractios podiam ser uma delas. E, além disso, acho que ambos aliados e fractios têm esse problema. A cada novo que você lança, você tem que ter o maior cuidado, porque os antigos ficam mais forte. É Eldrazi que o diga, né? É verdade, é bem lembrado. E falando de aliados, a mecânica dos aliados, a Rally, né? Eu esqueci como é que é em português. É 6. Não lembro como é que é em português. Nota 6, ok. E Cohort, que também aparece em muitos aliados, né? Cohort acho que é companheiro. Não, não é companheiro. Companheiro é de Commander. Mas Cohort é aquela de você virar aliados desvirados, né? Qual a nota dela? 8. Ixi, essa não vai voltar tão cedo. Que ninguém gostou, né? Só pra ter uma ideia, 8, o que ele diz? É que pro Horde, se eu não me engano, era só em Saucer, não era? O quê? Só podia ativar em Saucer, não era? Cohort? Velocidade, né? Velocidade. Ah, cara, eu não sei, viu? Eu tenho que ler. Acho que era esquema assim, aí eu não lembro mais. Só pra ter uma ideia do que o Mago classifica como 8, é improvável de retornar, mas possível se as estrelas e os astros se alinharem. por exemplo, Madness. Ele coloca aqui nível 8. E voltou recentemente, hein? Madness é nível 8 e voltou. Madness precisa de muito suporte, né? Precisa ter uma coisa, todo um set em volta. Então, eu acho que não era Delve, não. Acho que era Madness o exemplo que eu queria dar. Nível 8 na Storm Scale e voltou recentemente agora. No Arcana e Sombras de Innistrad. Então, assim... Não, acho que pode ser feito Instant Speed, sim, viu? Eu tô olhando aqui Cohort, pode sim. É só virar outro aliado. Aniquilador, qual a nota que ele deu? 9. Por que será, gente? Eu acho que assim, gosta, né? É forte, né? Mas também é bem complicado, né, cara? Você colocar aniquilador em tudo assim, sei lá. Não é legal. Aniquilador não é divertido pra quem toma aniquilador. Não é nem um pouco divertido. Eu jogo bastante Commander 1x1 no Magic Online, eu sei. Muito jogo se resume a buscar o maldito Eldrazi e atacar uma vez com ele. Você se sente tão na frente depois de fazer isso. E subir de nível, que é uma mecânica lá de ascensão dos Eldrazi? Subir de nível 8. Eu não gostei de ter tomado essa nota 8. Eu gostei, cara. Eu acho que esse é a única daquelas coisas, lembra? As coisas que iam acabar com o Magic. Sim. Lembra? Então, isso aí era uma delas. E eu concordo, cara, que realmente isso é uma das coisas que não combina com o Magic, não. Nossa, mas eu acho uma mecânica que dava tanta profundidade pra uma única carta, né? Uma única carta podia fazer tanta coisa com isso, deixava o jogo mais interessante. Pra mim, o problema é que ela é uma mecânica. E aí, tipo, não, você não pode voltar pra uma carta. É legal você ter, tipo, uma carta, sei lá, a cada muito tempo com isso. Aí, mas virar mecânica é. É verdade. Eles sprayaram em Figure of Destiny, né? Lá atrás. É, uma Figure pode ser Instant Speed. Isso. É, mas... você paga um X fixo, tem que ser todo o mesmo turno. Level Up você pode ir pagando devagarzinho, mas é só feitiço. É. Ainda uma outra lá de Rise of Eldrazi que também veio, acho que em Kans, é Rebound. É Rebound nota 3. Nota 3. Mas é legal. É fácil de imaginar voltando. É, e é fácil de esquecer também que vai voltar, viu? Quem já tomou um rebote na cara, assim, que tava esquecendo? Pô. Totem Armor, lá de Ascensão dos Eldrazi. Totem Armor 5. 5. Totem Armor joga muito Pauper, pelo que eu vi. Inclusive naquele deck de Boggles. Eu acho que eu já vi Totem Armor naquele deck. Eu acho que isso só joga no Boggles. Joga no Boggles. É Awaken. Tem no... Oi? No Modern também tem, né? Usa acho que uma ou duas com... Ou uma com Totem Armor, eu acho. Qual? É, usa uma branca e uma verde, eu acho. É a da aranha, que acho que da Witch, e a branca eu não lembro o que faz, não. Perdi. Nossa, esqueci. Mas tá bem ruim. Acho que dá mais um só. Nossa, agora deu branco numa coisa. Totem Armor diz, se a criatura for ser destruída, em vez disso, remova todo o dano dela e destrua essa aura. Isso. É, conta pra sacrifício? Não. Sacrifício não é destruir. Eu acho que tem alguma coisa também a ver se você destruir ela também, né? Assim, por exemplo, sei lá, a criatura tem custo 2 e você dá um negócio que destrói tudo que tem custo 2. É, aí esse efeito de... esse replacement effect substitui essa destruição. Sim. Você destrói a aura e a criatura continua em jogo. Ah, é? Mesmo que a criatura também seja destruída? Tipo, as duas assim? Mesmo que a aura fosse ser destruída? É, que a aura fosse ser destruída também. Sim. Eu acho que sim, porque é um efeito de substituição. Então ele vai olhar o que vai acontecer e vai, antes de ser destruída, ela vai se a aura vai se sacrificar. Não sei se alguém discordar ou souber, ou achar que eu tô falando besteira, por favor, comente em algum lugar, mas eu acho que ela salva. Você tá falando tipo vingança de Acroma, né? Destrói todas as criaturas, encantamentos e artefatos. Isso, mas até o final do episódio aqui o Felipe já pesquisou aí, tô ligado. Agilidade, olha só. Três hosts é uma beleza aqui. Gente, é Despertar. Lembram de Despertar agora em BFZ? Despertar é aquele negócio que você faz alguma coisa e bota e vira uma criatura o terreno, né? Isso, você põe marcadores no terreno e ele vira uma criatura. Qual a nota que ele deu? Nota 4. É, nota 4. É a mecânica de mainlands aqui, né? Nota 4 me surpreende, hein? Vai voltar com mais frequência do que eu pensava. Uhum. E Convergir, também de Batalha por Zendikar. Convergir, pra quem não lembra, é o domain arrumado, né? Uhum. É nota 6. Nota 6, ok. Tá acima da média, ou melhor, abaixo da média nas chances de voltar. E agora vamos para as impopulares. Desprovido. Desprovido é nota 5. Nota 5. O problema de desprovido é muito difícil. Específico, né? É isso que eu falei, é difícil encontrar um lugar para encaixar desprovido. Uhum. E ingerir? Ingerir 9, cara? Caramba. Ela teve nota baixa em todas as métricas, tá? É, porque acho que o grande problema de ingerir é a sensação de se poder fazer alguma coisa, tá? Tá muito ligado à próxima mecânica, que é processar. Uhum, processar nota 9 também. Pois é, as duas eram pra funcionar juntas, bonitinho e tal, mas realmente é complicado, até porque elas não estão na mesma carta, né? Normalmente, então fica difícil. E suporte? Lembram de suporte, cara? Suporte, cara? Não lembro. O que é isso? Suporte é suporte X. Você coloca um marcador +1/+1 em cada uma de até X criaturas alvo. É, eles ficam reinventando as mecânicas, né? Uma forma diferente. Nota 6. Nota 6, ok. É, surto, aquela mecânica de gigante de duas cabeças. 4. É, eu acho que foi um sucesso também, surto, né? Nossa, surto é bem legal, é bem útil, dá pra fazer umas coisas bem divertidas. Sim, não precisa ter o set completamente voltado pra gigante de duas cabeças também. Não. E dá pra fazer umas coisas legais. Acho que a carta com surto mais famosa é a Crush of Tentacles, né? Que devolve todos os permanentes que não sejam terreno pra mão do seu dono e você põe um offshore 88 se você pagou com surto. E tem um goblinzinho lá também, que joga bastante, ainda joga, né? O Wacker? É. Ele é de surto? É mesmo, né? É. 3 manas, 2, 1 haste e o surto. Agora mais uma, que não foi tão popular assim, é mana incolor. Aqueles losangos que você vê no lugar de mano hoje em dia? Qual a nota? É nota 6. Nota 6, é. O que o Mario diz aqui é que tem que encontrar o set ideal pra encaixar isso aí. Ah, é muito, se não for quadrado, não tem como. É muito chato voltar. É, o problema é gerar essas manas, pra mim. É, ah, mas tem que ter o Drazi também, né? Tem o flavor, né? Você vai, poxa. Ah, você poderia colocar artefatos ou simplesmente mágicas em colores, por algum motivo, mas tem que ter uma quantidade, uma densidade grande. Mas porque tem que ser em color específico, entendeu? Não pode ser uma coisa, não pode ser só genérico o efeito, entende? É assim, eu penso assim, que o incolor ele fica ligado mesmo ao Eldrazi. Assim, de repente na história alguém fosse e roubasse a magia dos Eldrazi pra usar em outro plano, sei lá, alguma coisa assim. É, eu acho que dá pra fazer mágicas mais genéricas. Tem uma, inclusive, de, acho que é 7 manas, destrói permanente alvo, uma coisa assim. Mas aí é Drazi, mas aí é. Acho que é o Drazi também, não é? Não, é um artefato que quando entra em jogo, destrói. Não, é uma mágica. Mágica instantânea. É. E não custa nada. Poderia estar custando mágica, mana incolor. Ou você pode fazer criaturas ligadas a artefatos que custam mana incolor por algum motivo, sei lá. Não, mas precisa de uma mana chegada por um artefato, por uma fonte incolor. Você tem que forçar a mana incolor se necessário, entende? Não a mágica sem color. É, e não pode ser tem uma que falar, esse poder tem que vir de uma fonte que não seja contaminada com nenhum espectro específico da magia. É, artefato. Mas artefato não é um item mágico. Quer dizer, é um item mágico, mas ele não tem a mana própria, entende? Ele não gera mana. É, alguns geram. Até criaturas. Não, sim, mas eles canalizam a mana, eles não são fontes de mana. Normalmente. Lore, isso lore, né? É, normalmente. Isso em questão de lore. Um outro problema também é que não pode ser algo pontual, né? Tem que ser meio que um tema da edição. Até porque precisa do suporte, como você tinha comentado, né? É, dá pra compreender essa nota 6. Então tá aí, gente, atualização da Storm Scale. Só pra finalizar, Totem Armor, se tiver uma coisa que destrói os dois ao mesmo tempo, o que destruiu a criatura vai destruir duas vezes a aura. Vai ter duas instâncias diferentes destruindo a aura. Ah, ok. É, então a criatura sobrevive. Isso. Ok. Vamos lá, agenda de eventos esse ano. Por que a gente tá falando disso? Porque o ano praticamente acabou. Eu tô acessando aqui no site da Wizards. Eles colocam os grandes eventos de mês a mês, né? É, esse programa a gente tá gravando na terça, afinal, a última terça de novembro. Isso. Então a gente tem que pular agora para dezembro. Vai ter Grand Prix em Madrid, em Denver. E vai ter um Invitational, né, da Star City em Atlanta. Depois, em dezembro, só tem dois fins de semana seguidos de RPTQ, tá? Inclusive, eu acho que é num desses fins de semana que os colegas que o Fernando entrevistou vão jogar, né, Fernando? Isso, também. No dia 3 e 4 e no dia 10 e 11. São, ambos os fins de semana vão ter RPTQs pro mundo inteiro. Vai ser formato Modern. E vai ser pro Pro Tour Revolta do Éter, que vai acontecer em 2017. E entre esses fins de semana, na verdade no dia 9 até o 11, né, no último fim de semana, é o encerramento da temporada com um GP só, selado nos Estados Unidos, em Milwaukee. Então o ano acaba no dia 10 de dezembro, a gente só tem mais dois fins de semana de torneio, 3 GPs ao todo, né, tipo 2, selado, e de Modern só os RPTQs. Isso. Então tá aí, praticamente acabou. O legal é que ano que vem começa com tudo, hein, Fernando? É, falar em eventos, cara, vocês viram a mochila que eles vão vender na Comic Con? Ah, a mochila do Magic. Pô, cara, eu fiquei vibradão naquela lá, velho. Você viu? Eu postei lá no Facebook, quem quiser dar uma olhada, eu compartilhei a partir do Facebook da Carol, né, que é o do Magic Brasil, o oficial. Legal, né, cara? Vai ser aqui em São Paulo. É, legal, ó. Já fica a dica aí pra Carol aí, se quiser presentear a gente aqui. A gente pode sortear pros inscritos, né? Só pra quem tá ouvindo. Nossa, que baita presente, hein? A mochila parece linda. Ela tem os símbolos da mana, tem o nome Magic e ela parece grande e reforçada. É, se foi e parece que foi, né? Pensada pra Magic, vai ser muito esquema. Parece que tem um bolso frontal ali pra você colocar alguma coisa. Dois compartimentos separados internos, parece. Aquela estojinho vem junto? Acho que não, acho que é outro produto. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, a mochila e o estojo de Magic estão à venda, né? Mas eu não sei se vem juntos. Tem até um lugar ali no canto pra você colocar o salgadinho e a coxinha, Fernando. Tem um preço, não. Aqui não, diz que. Quantos fins isso custa, né? É, diz que vai estar à venda lá. Bom, e a Comic Con, a Comic Con Experience, né, aqui em São Paulo, vai ser de 1º a 4 de dezembro. Tá? Vai ter bastante coisa. Deve estar lotado o evento. Uhum. É, eu acho que eu não vou poder ir também, vou estar cheio de coisa pra fazer, mas. De novo, né? Nessa época do ano é sempre tenso pra quem tem que fechar o ano pra alguma coisa. Sim. É, cara, eu não tenho tempo pra nada aqui. É, eu entendo. É, mas a gente dá essa corrida final pra poder ter aquela semana livre entre Natal e Ano Novo, né, gente? Aí com a família, né? Vale a pena. Eu não vou ter esse ano. Você tá de férias obrigatórias. É, mas é semana que vem só. Bom, vamos falar de uma coisa de Commander então, gente. É, tem todo mundo sabe que a partir já tá valendo a nova regra de Dual Commander, né? Que é 20 pontos de vida e aquela lista de banidas do site Dual Commander, que é a lista francesa que a gente chama. É, talvez a gente comece a chamar o Commander de 30 pontos de vida, o Dual, como Commander italiano. Porque mais um pra complicar, então. Oi? Mais um pra complicar. É, pois é, porque acontece o seguinte: um grupo italiano assumiu a vontade e a responsabilidade de atualizar a banlist, de manter os olhos nesse formato, né? Que é o antigo do Commander, com 30 de vida para 1x1. E eles vão fazer esse trabalho e postar no Facebook deles, no site deles. Eles estão chamando de Leviathan Commander, tá? Tem gente do comitê do Commander francês que está fazendo parte, está fazendo essa ponte com eles. Então tem essa prerrogativa, né? Tem esse apoio do pessoal das antigas. Tá? Agora vai ter três tipos de Commander? Sim. E vai dividir a player base, talvez. E o pessoal que acompanha o Facebook do Hack dos Cast consegue ver lá o link que eu deixei pro Facebook do Leviathan Commander. É bom acompanhar se você quiser de vez em quando olhar se tem novidade ali ou não. Tá? É, mais uma coisa, lá na semana passada, artigo no site da Wizards, disse que Magic e Twitch formalizaram uma parceria. Agora a Twitch é o lugar oficial e é o único para você fazer stream de Magic. Tá? Já era assim, mais ou menos, na prática, né? É, não, tem o... No Japão eles usam uma outra plataforma, né? Nico TV, alguma coisa assim. É, essa parceria é fora do Japão e China, porque Japão e China têm seus próprios serviços de stream. Eu não sei se Nico era o sistema de stream ou se era quem fazia, mas não sei. Não sei. É, mas enfim, eu acho que isso aí também é uma jogada para que o Magic ganhe destaque dentro do site da Twitch, né? E faz parte de todo um movimento que a gente está observando da Wizards para meio que caracterizar o Magic como um esporte, talvez. Isso quer dizer que eles vão parar de fazer no como chama? Stream automática no YouTube e no Twitch? Eu acho que stream vai ser só no Twitch agora, de acordo com o anúncio. Mas eles podem postar as gravações no YouTube. Uhum. É, imaginei mesmo. Tipo, eles fazem um tweet normal e depois sobe o vídeo só. É que tinha gente, de fato, transmitindo ao mesmo tempo pela Twitch e pelo YouTube. Engano, muitas vezes a Twitch crashava e o YouTube não. Se não me engano, a própria Wizards fazia ao mesmo tempo no YouTube e no Twitch. Eu só lembro de acompanhar Pro Tour pelo Facebook, pelo YouTube mesmo. Ao vivo? Ao vivo. Eles transmitiam ao mesmo tempo. Tá. É, eu sempre ia pra Twitch, era o lugar que eu tava mais automado. Mas agora, não, pelo jeito, vai ser só Twitch mesmo. E o que mais? Vamos pro Pauper agora. Tem um artigo na Liga, já que o pessoal curte Pauper, de uma pessoa, deixa eu ver, o Fábio Ricardo Panzoubi. Ele jogou o National Pauper, né, que a gente falou semana passada aqui, retrasada. E ele fala sobre o deck dele e sobre a experiência. Né? É um artigo bem legal, tá lá na Liga da Magic. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma lida, para quem se interessa pelo formato. Ele destrincha o deck dele e fala sobre as partidas. E tem um novo canal de Magic também, um novo canal brasileiro, em português, de Magic, chamado Arcanes. Oi? Aqui é BR. Você tenta meter uma aqui é BR sempre quando der, gostei. Continue assim. É a Kenny. Ele tem 5 vídeos no momento. O último é um deck de Pauper, Mono Black. Legal. É, boa sorte aí pro Akeni no canal dele. Como a galera gosta de Pauper, né, cara? Impressionante, sim, né, Fernando? É porque eu acho que junta a tua vontade de jogar Legacy, que é um formato grande, né, com a pool de cartas gigantesca, e com a possibilidade financeira do Pauper. É, e assim, o formato, entre aspas, é estável, né? Tipo, você compra um deck e pode ficar jogando um tempão com ele e tal. É, também tem isso, é um eterno, né? Bom, vamos pro Magic Online. É, tem um vídeo do MTG Goldfish abrindo 100 Treasure Chests, tá? Caramba. É, eu esqueci o nome. Vocês sabem o nome desse streamer do MTG Goldfish? Eu tô... Não. Eu já vi vídeos, mas eu não sou. O cara é muito bom, ele tem uma voz boa também pra stream e ele narra jogos muito bem. Quem quiser começar a narrar jogo, fazer gameplay de Magic Online, dá uma olhada no jogo dele, ver como ele narra, o que ele fala. Tá? Ele tem um ritmo também da voz dele que é muito bom de acompanhar, você não fica, não é tedioso. E esses 100 treasure chests que ele abre são depois da mudança, do último update, tá? Ou seja, ele já pode ter as cartas de Commander, de Conspiracy. Ele fala quanto ele pagou em média em cada um, tá? Vou dar um spoiler aqui, ele pagou em média 2.3 tickets em cada um. Sabe quanto que estão hoje, cada um? Mais de 4. Caramba. Ele fez essas trocas e compras assim que foi permitido, né, no começo do último update, que a Wizard soltou essas trocas. E aí o pessoal descobriu que o EV desses caras é próximo de 4, tá? Então ele comprou barato assim que deu e abriu aqui. É muito legal de ver o vídeo porque ele abre umas cartas bem caras. Uhum. E sim, baseado no que ele pagou, ele recupera bastante o investimento. Vou assistir. É um bom vídeo. O que mais? Quem quiser draftar hoje no Magic Online, 3 boosters de retorno a Ravnica. Não lembram de retorno a Ravnica? Uhum. Lembro, claro. Shockland, né? Shockland. Boa ideia. Eu não lembro do limitado, não. Pra jogar o pré-release, você tinha que escolher uma guilda de 5, né? 5 em retorno a Ravnica, 5 em Gatecrash e todas as 10 na última edição. Que o nome da última edição não será mencionado aqui. Eu lembro do limitado nessa época, eu não lembro exatamente se era isso aí, mas era mais ou menos assim, você baixava o Deathrite Xamã e ganhava o jogo. Eu abri um foil, cara, pra ele. Eu lembro de ter vendido baratinho. Eu fui um dos poucos que acreditou na força dessa carta, tanto que foi banido em Modern, né? Lembrando que esse ano, né, dos drafts semanais, ele termina com o M14, tá? Então o bloco de Ravnica é o único bloco que vai ter esses drafts no Magic Online. E além disso, também já está acontecendo o Power 9 Challenge. Então quem tem decks eternos aí, Vintage, Legacy, quiser concorrer a prêmios absurdos, valendo Power 9 mesmo, né, dá uma olhada que já está ocorrendo. E quanto à inscrição do Power 9, MP? Putz, eu não tô com um negócio aberto aqui, cara. Mas é um negócio meio salgado. Pra quem tem os decks eternos. Uhum. Já procuro aqui e te falo. Mas enquanto isso, vamos pra compra? Vamos lá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Plantão da fase passada agora, que a gente acabou de ver. Magic Online lançou agora à noite o update. E, gente, tem uma notícia. Fiquem de olho essa semana, na verdade amanhã, né, dia 30, enquanto você estiver ouvindo esse podcast, para anúncios do Magic Online no site da Wizards. Porque eles estão dizendo aqui que eles vão lançar novidades do Magic Online em geral e também sobre o Vintage Cubo, que normalmente na época de férias eles soltam Vintage Cubo, que tem as Power 9, tem aqueles decks roubados e enfim. É um bom vórtice de dinheiro, né? Sim. Pra desperdiçar tickets. Deixa eu ver o Power 9 Challenge que você perguntou, tem um site inteiro dedicado a ele, viu, Fernando? Já que a gente tá na fase de compra, né? Bem-vindos à fase de compra, vamos normalmente atualizar os preços pelo MTG Goldfish, né, da última semana. E em todos os formatos, né? Fernando, 25 tickets ou 250 play points pra jogar o Power 9 Challenge. É bastante, hein, cara. E é vintage, viu? E a premiação é se você fizer pelo menos 3, né? Você tem que estar no top 32 para recuperar seu investimento. Ah, então é ruim. Tem o Legacy também, que é a mesma entrada, e você tem que estar no top 32 também. Tem o torneio Legacy também. Vamos lá para a fase de compra, então. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção na fase de compra, gente, é o seguinte. Apesar de não ter grandes mudanças no preço, a talha de 3 manas tá apenas 2 dólares lá fora. Assim, eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Ah, vale sim, cara. Tá jogando no Legacy, cara. Cara, eu vi essa carta jogar no Vintage, na Vintage Superliga. Tudo bem que não é o grande torneio Vintage e tal, mas... Sabe, ela tinha um deck de Hate Bears, aí ela fez o papel dela. Pra quem não lembra, ela é 2 e uma branca, 3-2 iniciativa. Todos os terrenos não básicos e criaturas do seu oponente entre jogo virados. Vale a pena sim. Pô, por 2 dólares, fecha o set logo, que isso aí tem potencial pra Modern. Ela tem custo 3, então o Collector de Company pega. ela tem resistência 2. Se eu não me engano, tem umas cartas que ligam pra isso também. É, enfim, qual carta atrás? Só 2 dólares, tá barato, 6 reais, pega uma lá. E é um bom commander também, pra zoar os outros. É legal, ela comba bem com a outra. Vamos aos preços então, caros. O que, que vocês estão olhando aí no tipo 2? Ah, tipo 2, acho que não, nada muito relevante. Basicamente estável, né? Você tem o... Nossa, que, tem uma Spirit carta em comum subindo de quase 2 dólares, gente. É Blessed Alliance. Ah, ela joga Modern, eu já vi. Joga um pouquinho, né? É a carta escalar em comum branca. Eu não jogava, aí alguém colocou e... É, mas eu vi, apareceu no deck de control de alguém, eu acho que eu sei. Que é bom contra Boggles, né? Uhum. Nossa, é linda. E tá numa cor que normalmente não faz isso. Bom, na prática ela é 4 manas, apenas uma branca também. Você ganha 4 de vida e o oponente sacrifica uma criatura atacante. É linda contra Boggles. É que ela não é tão versátil quanto a preta, né? Que é o Brutality Coletivo do outro. É, mas é que a preta coletivo é rara, né? É. Então, mas ela, essa aí não é tão versátil. Ela meio que só serve pra, acho que, Boggles e Infect mesmo. Pô, mas tá em alta, hein? A Zahili Ride desceu 11%. Vocês viram? Tá baratinho. Eu comprei uma outro dia. Tá 5 dólares e meio, em média, Zahili Ride. É bom ter, né? De repente alguma coisa joga com ela. E o T2 tem mais quase um ano aí de T2 pela frente. Vai saber. Eu gosto dela, talvez eu compre um set. A imagem é bonita também. Vamos dar uma olhada no Modern. E de uma semana pra cá, gente, Dublin Season, não sei porquê, tanto do Modern Masters quanto a versão original subiram. Subiu em média 30% cada um. Aquele deck que eu tinha comentado, cara. Tá 60 dólares, a original tá 70. Cara, 60 dólares do Dublin Season. Uhum. Tem cara de Commander isso aí. Você acha que é Modern? Tem aquele deck que é o. Que é do Dublin Season, que você entra lutando todos os Planeswalkers. Five Color Planeswalkers Dublin Season. isso tem cara de deck de Greg. Eu emprestei pro Miguel esse deck. É, tem cara de deck do Miguel, é verdade. Abraço pro Miguel. Ô Fernando, você que tá começando no Magic Online, você vai ver muita Dublin Season, cara. Principalmente em mesão, se prepara. É, não, eu ia comentar. Deve estar cara por causa do Commander, que todo mundo usa isso. É, exato. Mesão, principalmente. E eu tô olhando aqui, Arcon Dagson cresceu 83%, tá 15 dólares em média. É uma lenda mono azul de Cold Snap. Nossa. E faz o quê? Cara, ele é 4 mana 2/2, você vira ele e sacrifica um artefato e dá um. Ah, você dá um Tinker. Pra não criatura. Pra artefato não criatura. Você sacrifica uma criatura, artefato, e pega um artefato não criatura. É um Tinker piorado. Entendi. Olha, explosivo fabricado também, 50 dólares, cara. 50 dólares, tá em alta também, né? É uma cartinha que precisa desesperadamente de reprint, né? E precisa ser numa coleção que tem Sunburst. Então é mais provável que saia numa coleção de reprint mesmo. Não, pode voltar no. Teve no primeiro Modern Masters, pode entrar agora no 2017. Pode, nada impede. Junto com Visions. Só a trollagem da Wizards que impede. Fora isso, não, nada impede. Não, o próximo. Bom, não sei se é a hora de falar, né? Mas tem muito. Do 2017, tá aí. Mas dá pra voltar Ancestral Vision, vai provavelmente Liliana, Snap, Explosivos, finalmente The Nation. Pois talvez Fatlands. Essas cartas Modern tiveram um aumento incomum, né? Eu tô olhando aqui, KOF, 40% de aumento em uma semana, tá em média 18 dólares. Mas é o KOF do Martelo, o antigão. O Skerg, o cara fez o Scratchhead, mas por causa disso, ele jogou ele foi campeão uma vez. Sim. Ah, o pessoal assim ainda... funciona, ninguém quer nada, de repente. Pô, mas 3 semanas depois o cara ainda tá no hype? Tá louco. Não é o momento de comprar, não, cara. Tá em alta a carta. E o que tá em baixa? Nada no Modern, né? O que mais desceu foi 5%, vem de Vine, nem vale a pena falar. Eu não gosto quando isso acontece, só sobe, mas na hora de comprar não tem nada valendo a pena. Será que é a temporada de RPTQ que tá chegando? Pode ser, mas não é muita gente que vai pra RPTQ, é um torneio fechado. Não, mas se tivesse começado uma temporada agora, né? Vai ter GP depois, né? Porque é o único, cara, é o único torneio Modern que vai ter. Tem um I20, não, mas ele não demanda preço assim, cara. E outro também, acabou agora o RPTQ, acabou a temporada e a tendência do preço do Modern é cair, né? Não subir. Sim, não, é a melhor época pra comprar Modern. Não essas cartas, que elas estão em alta, hein, gente? Sim, mas então, é por isso que tá estranho. Teoricamente. Não, sim, exatamente. O que ele falou, teoricamente, né? Não é que seja a melhor época agora, teoricamente seria. Esses números estão bem esquisitos. E falando em números esquisitos, vamos dar uma olhada aqui. O artigo tem o Jean na Liga Magic, ele tá começando aqui. Jean Martinez, né, ele publicou um artigo chamado Oferta e Demanda, o Conceito. Ele é economista e faz mestrado atualmente e está aplicando, procurando aplicar alguns dos conceitos que ele conhece à economia do Magic, né? Então tem um artigo inicial aqui explicando de oferta e demanda, é um artigo rápido, vale a pena ler, e ele promete outros artigos depois sobre finanças do Magic. É bem legal porque é raro ver artigos sobre isso, especificamente sobre isso, né? Até na própria Liga Magic. Normalmente a gente comenta por cima os preços. Então é bom saber que tem gente olhando um pouco mais a fundo. E por fim, se você quiser uma quem curte Merfolk aí? Vocês gostam de Plutão? Não. Fernando, não? Não, cara, não gosto não. Pô, você como o maior representante de azul do Rápido Cash. Mas é porque Tritão não tem muito a ver com anulação, não. Aí. Tem o canal Pauper Competitivo publicou um vídeo lá, eu esqueci o nome do host do canal, mas ele tá vendendo a coleção de Merfolk dele. Eu tô falando aqui pra dar uma força porque ele disse que tá precisando da grana, né? É uma coleção praticamente completa, tem muita coisa foil. Ele deixa o link lá pro leilão da Liga Magic, né? É linda a coleção, e quem curte Merfolk, eu tô precisando da maioria das cartas pra montar uma base, um commander, sei lá. Dá uma olhada, vale a pena, que ele tá precisando e parece ser uma boa, né? Ambos se ajudam, você não vai atrás de um por um comprando caro, e você consegue ajudá-lo também, porque ele precisa da grana atualmente. Então, corram. Felipe, você pode montar o Merfolk pro Modern, hein? Posso, acho que eu tenho fechado, não tenho certeza, eu preciso ver se falta alguma coisa. Nunca ter jogado. Ao preparar aqui a fase principal, eu tava olhando os decks que marcaram o ano do Modern. Lógico que Merfolk não foi um deles, mas sabe que tava sempre ali, perto do top 8, em alguns top 8 importantes, ele tava também. Sim, aumentou bastante, acho que jogar com ele. Sim, nesse ano deu uma subida boa. É um deck forte e parece que é resiliente, ele tá há muito tempo no modo. Não, o deck não é ruim, não. Não acho ruim. Quando o metagame dá uma mudada, ele aparece bastante. E é uma tribo até que simpática, apesar de ser azul e tal. Quando subiu o Tron e o Eldrazi, subiram mais negócio que vira ilha lá, acho que é Sea Cleanse, né? O que é uma mana e não dá. Ah, de uma mana eu esqueci. Que aí subiram mais pra jogar com o Eldrazi, Tron e tal. Pois é. Vamos dar uma olhada nos campeonatos então. Teobaldo, chega aí, vamos passar de fase. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Ok, como nós somos prós, a gente passa da compra direto pro combate, né? A principal vem depois. Vamos começar pela WMCQ, já que a gente perdeu, né, a World Magic Cup. Rapidinho falando aqui, foi um formato Modern e selado de time, né? E o Modern dessa vez foi aquele Modern, como é que eles chamam, gente? Unified, né? O Modern unificado. Só que nos anos anteriores a regra era a seguinte: você, na soma dos três decks da equipe, você podia ter quatro raios, por exemplo, quatro cópias de qualquer carta que não é um terreno básico. E esse ano foi diferente, eles restringiram a apenas um deck utilizar uma carta. Então, se o Fernando utilizou um raio no deck dele, nenhum de nós, colegas de equipe dele, pode utilizar raio nos nossos decks. Entendi. Então, a equipe são quantas pessoas? São três pessoas e mais uma de reserva. Um Tron, um Bunny, um Infect. foi bem restritivo esse ano, tá? Tentar dar uma variedade maior, né? Oi? Pra tentar forçar um pouco a variedade, porque dá realmente pra montar decks diferentes de jogo. Dá, o formato permite. E quem foi o grande campeão? Grécia. Acho que foi um Dredd, né? Foi Grécia. De time, os grandes campeões foram os gregos, né? Parabéns aos gregos, que também vêm de um momento difícil, né? No país deles, economicamente. Então, mas não sei se o país inteiro vai ficar sabendo, mas é uma coisa boa de se ter. Em segundo lugar, inesperadamente, Bélgica. Depois tem Belarus e Itália. Depois, completando top 8, Finlândia, Ucrânia, Austrália e Panamá. Panamá, hein? Pois é. Os caras ficaram. Eu acho que Itália é o único país daqui que a gente tem alguma certeza de ter jogadores conhecidos e alguma tradição. Né? Lembro que uma das primeiras línguas por quais o Magic foi traduzido é italiano. Italiano foi o que ganhou ano passado e os gregos ficaram em segundo. Ano passado os gregos ficaram em segundo? Sim. É interessante isso, porque é um torneio que é, são equipes de países bem diferentes que vencem, né? Que às vezes nem tem um jogador muito tradicional, e mostra para o Wizards que, pô, o Magic é um jogo mundial, né? Tem que olhar para o mundo inteiro, tem que traduzir para todas as línguas, tem que olhar para os mercados locais, para as necessidades locais dos jogadores e abrir como uma comunidade mundial, né? Isso é bem legal. Então tivemos Grécia e Bélgica aqui disputando o primeiro lugar. Vocês querem falar um pouco dos decks aqui, do Unificado Modern? É um formato tão diferente. É, o deck do torneio, assim, que apareceu foi o R, né? O R? O R que infinge meio all-in, assim. Ah, aquele bichinho do Pauper. Isso. Isso, eu pegar, deixa eu ver se tem uma deck aqui, ó. Eu tô olhando a lista do Panamá, City B. Isso, foi um deck que apareceu bastante. Esse deck com Fim de Ice e tal. Ah, não coisa se... no gelo. É, não sei se foi porque exatamente foi o que tanto apareceu, mas. É que é um deck diferente, né? O pessoal não esperava, então ele. Assim, algumas pessoas não esperavam, alguns times não esperavam, e ele não usa tantos recursos de que de outros decks, né? É, se você tirar vermelho e azul do caminho, o que é que sobra? Deixa eu ver o que, que o Panamá fez. Ele fez um Affinity, perfeito, né? Não troca nada. E o outro lugar fez um Bunch Eldrazi. Ok, tem uma sobreposição do azul ali dele. Aqui, é porque o Bunch Eldrazi não usa nada do azul, assim, né? Eu tô pensando em cor, mas de carta mesmo eu acho que não. Mainland, porque não. Eu quero, basicamente, ia ter ou um Infection, ou um Lantern Control, ou um Affinity. Basicamente, teve um time que não fez isso, mas é. Basicamente, alguém tem que escolher um dos três, por causa da Mox Opa. O Mox Opa tem no Affinity no Lantern Control, e tem o além de do Infect, que tem no Infect no Affinity. É. Então, você poderia usar, né, os dois. E aí você ia para algum pro outro lado, né? Muita gente tentou Bunch Eldrazi, teve bastante. Inclusive, Bunch Eldrazi... É, esses dois decks, né, que você tá falando. O Bunch Eldrazi e o... Caramba, já fugiu aqui. O Kill Fiend Find, nenhum deles aparece na equipe campeã, hein? Sim. A equipe campeã da Grécia é Abzan, Dredge e Infect. Isso é, o que aconteceu? O Dredge era o deck mais famosinho do Modern na época, né, agora. Sim, atualmente, tá. Assim. Então muita gente optou pelo melhor deck. Você escolheu outros dois. Teoricamente, um dos melhores decks do Infect, como a gente, é o Infect, como tinha até naquela lista lá, um dos mais fortes. Então pode ver, às vezes quando tem Infect, geralmente tem o Affinity, né? Alguém foi com o deck de Gorius Vengeance, aqui também, a Bélgica, né, que foi o segundo lugar. Por exemplo, os americanos foram com Grix Delver, são pessoas que têm especialistas em um deck. Aí eles falaram: não, a gente precisa desse cara jogando. Vamos ficar com esse deck, ele joga bem com esse deck. E aí vamos ter. E os outros decks são meio em função disso. Como você teve o Adnazio na Itália, né? Tinha um cara que joga muito de Adnazio, então. Ah, perfeito. Eu tô olhando aqui. Fernando, você gosta de almoçar? Almoçar? Você gosta de se hidratar, ir ao banheiro, comer quando você tá num torneio de mágica? Ah, sim. É bom, né, cara? É bom, né? Os caras da Bélgica também, porque a equipe inteira tá com deck rápido, e deck ridiculamente rápido. Olha só, Infect, Naya Burn e Gorius Vengeance. Caramba. Cara, os caras adoram lanche, né? Acho que foram os mais ociosos do torneio inteiro. Bom, né? Cara, e é legal, né? Acho que o desafio aqui era descobrir um equilíbrio de decks bons e que não roubasse recursos uns dos outros, né? E no fim das contas também tinha o metagame local, que é muito pequenininho, né? E acertar o seating também, quem tá no city A, city B, porque você joga só contra a pessoa da frente. Eu fiquei imaginando um formato desse, um torneio desse aí, Legacy, né? Não tem como, porque, tipo, se um cara jogar com Foles, outro mesmo jogar, né? Vai ser tipo Foles, Elvis e Burn. Vai ser isso. Todo mundo assim. Bom, vamos lá. Também na semana passada teve um torneio da Star City Games, eu só vou chamar a atenção aqui. Foi um torneio enorme, tá? Vários jogadores, e o tipo 2 foi o principal torneio, e quem venceu foi o famoso Brad Nelson, né? E ele venceu com um deck que tá aparecendo demais no tipo 2, que é o BG Delírio, tá? Pra quem tá jogando Standard Showdown, eu coloquei esse deck aqui na lista pra gente comentar, porque de repente é uma coisa que você ou se interessa em levar pro torneio, ou provavelmente vai enfrentar no torneio, tá? E no que consiste esse BG Delírio? Vocês estão comigo aqui? Estão olhando a lista? Sim. A gente tá olhando aqui pra Linalta, tem 4 Lilianas, né? A Liliana de 3 manas. Tem o Gearhook preto, e é o único Gearhook que tem. Já que a gente tá falando de Delírio, tem um Enrakul também, tá? E tem 3 Ishkana, a viúva, a aranha verde. Tem o Mindwreck Demon também, que é basicamente nesse deck 4 mana, 4, 5, voa, atropela. É bom, né, gente? É, tô satisfeito. E tem o Green Flayer também, que é o bichinho verde e preto, 2 manas, 2, 2, atropelado. Ou melhor, nesse deck é 2 manas, 4, 4, atropelado. E ainda reorganiza o teu topo quando ele causa dano. Bem. E de mágica, o que vocês estão vendo aí? Você tem o vaso, né, pra você buscar alguma coisa e lotar o seu cemitério. Aí tem Murder, Grace of Darkness e Runeus Path pra controlar a mesa. Aí tem Traverse pra buscar alguma coisa, buscar no seu deck. Triangle Demise, um pouquinho de Disruption. E Grapple pra você devolver alguma coisa pra sua mão e encher um pouco mais seu cemitério. Você vê como Grasp of Darkness é um removal que tá pegando muito bem no formato, né? Na falta de... Apesar de ter Murder no formato, custa 3 manas. Grasp só custa 2. E nós não temos mais Doomblade no formato. E se pensar, Grasp tira o quê? Cóptero, Avacyn, tudo que você precisa. Rastreador, tudo os isso. Os decks são basicamente o BG Delirium e o W Flash. Tá mais ou menos assim o metagame. E na Mirror ele tira até o Green Flayer com Delirium, né? Uhum. É um removal perfeito. E tanto que esse deck tá rodando 4. 4 Grasp e 2 Murder. Então é interessante. Eu fico até pensando, já que a carta é incomum em Juramento da Sentinela, se tem alguma falta dela no mercado, se ela tá valendo alguma coisa a mais do que deveria valer. Na Star City tá $1, essa carta. Grasp of Darkness, já foi lixo um dia, né? Vamos lá, gente, falar de um deck tipo 2 barato também. Barato entre aspas, tá? Se você tem 4 cópteros, você consegue montar esse deck. Que eu tava olhando na Liga Magic, também mais uma pra você levar aí pro teu torneio do Standard Showdown. E um torneio fez segundo lugar na Lotus Games em Itapira, tá? Um deck de BR Artefatos Agro, pelo Arthur Rosa. Parabéns aí ao Arthur. E me chamou a atenção que o deck é barato, em torno de R$700, né? Se você tem 4 cópteros, seu problema está acabado, tá? Vocês estão olhando aí o deck? Sim, só eles são que é um terço do preço do deck. Tô olhando aqui Aprendiz de Inventor, né? Basicamente uma mana 2-3. É o Mensageiro Bomat. É o Hack dos Agro, né? Isso. A versão mais... Tem a versão WR, a versão BR e a versão Mardu. De topo da curva ele vai jogar um Briggs Goblins, que tem 4 cópias, pra Desintegração Ilícita, né? Que é aquele Murder que dá 3 de dano. Uhum. Então parece bom. É um deck rápido, com bastante burn, ou seja, o top end dele. Ele tem aquele reach, né, no final. Uhum. E ele consegue também utilizar o cóptero muito bem. Ele tem chave da cidade. Oi? Vocês estão muito tempo sem T2, mas o que me chama a atenção são os 4 Umbrigios. T4, assim, pesada, eu não lembro. Né? Mas é uma carta de valor, né? Assim, você tem basicamente 12 cartas que podem ser alvo fácil e que as 12 dão 3 de dano, né? Fluxo Incendiário, que é 2 manas, é um incinerar, né? Tem o Temperamento Explosivo, que é o raio, e tem a Desintegração Ilícita. Você tem 12 cartas capazes de dar 3 de dano. Eu acho que é nelas que você vai focar a maioria das vezes. Então é bom tomar cuidado quem tá jogando tipo 2 com esse tipo de reach, né? 6 de vida não significa nada no formato. Aí é que entra também aquela carta que a gente falou antes, a Blessed Alliance, é isso? Uhum. Que ganha 4 de vida e destrói um atacante. Isso. Uhum. É bom ficar de olho nessas cartas. Protótipo Lupino no side, né? Isso. Ô Fernando, você que é fã de sushi aí, vamos pro Oriente? Vamos lá, os japinhas me dando orgulho aí. Agora a parte é sua, comenta aí. GP Shiba foi Legacy. É, cara, olha aí quantos jogadores. Quantos? 2.500 jogadores. É, pra quem falou que o Legacy tava morto, olha aí, cara. Uau. Mas lá eles são ricos, né? É. Todo mundo pode comprar, né? 2.500 jogadores. Vamos ver quem passou pro dia 2, então, que isso aqui deve ser relevante. A maior quantidade de decks do dia 2, 13%, foram Eldrazi. Eldrazi jogando Legacy. Uhum. Cara, olha, o field ainda, né? Parece uma descarga, né? Eles saíram no tipo 2, deu a descarga, foi pro Modern. Foi banido, deu a descarga, foi pro Legas, desceu mais ainda, foi pro Vintage, a base do Magic, e os caras estão lá, impressionante. 13%, 10% de Miracles. Olha aí, Fernando, teu antigo deck é o segundo mais jogado que passou pro dia 2. Ainda bem que eu vendi logo. Shardless Sultai em terceiro lugar. Recentemente tem alguém que fez um deck tech desse Shardless Sultai? Shardless Sultai não, Miracles também não. Não, um deck tech, eu não lembro quem fez. Não, que você falou terceiro lugar. Não, eu tô falando metagame. Ah, sim, desculpa. Metagame. Em quarto lugar no metagame, com 7%, Death and Taxes. Uhum. É um deck necessário pro formato também, para impedir abusos, né, de certas mecânicas. E é onde talvez a Talia se encaixe, ou aquelas cartinhas de Conspiracy desse ano também. Então vamos lá, olha só. Lições para tirar em Miracles continua forte. Shardless Sultai é uma ameaça, tá? E Death and Taxes sempre tem que estar preparado para enfrentar. E Eldrazi tá assim, com uma presença muito forte no formato. E quem venceu o torneio? Quem venceu foi o Shao Intel. Agora não me pede pra falar o nome desse cara, não. Kentaro Yamamoto. Ah, o Kentaro Yamamoto é um jogador até que conhecido do, do formato. É. Nossa, a Wizards, não, obrigado. Vocês não colocam na ordem essas coisas. Como é que a gente sabe isso? O Watanabe também tava no. Ah, que tô olhando. Nossa, o Watanabe fez top 8 nesse GP, que legal. Terceiro lugar. É. O Watanabe recentemente entrou pro Hall da Fama, né? Uhum. Os outros eu acho que a gente não precisa se arriscar a falar, né? Os outros não, deixa eu. Vamos lá então. O deck do Kentaro Yamamoto foi? Foi Shou Intel. Shou Intel. Tem alguma novidade aí ou é o basicão mesmo? Na verdade é Sneak and Show, né? Não é Shou Intel. E a novidade é o Jace. Ele usa Jace de main deck. Um Jace Mind Sculptor. Isso, um Jace Mind Sculptor. Não, deve ser porque Jace é bom, né? Uma win condition dele. Um Jace no main e um no side, perfeito. É, não sei porquê. Tipo, sei lá, pra variar mesmo, sabe? Pra pegar de surpresa. Fora isso, a lista é basicona mesmo. Perfeito. Segundo lugar foi Miracles. Eu tô vendo aqui, tem 3 decks de Miracles no top 8. Isso. E esse é o mais, assim, digamos, diferente um pouco, ou não? Não, é a mesma coisa mesmo. Não tem muita diferença, não. Todos são similares. Eu tô vendo aqui uma criatura que aparece no último deck de Miracles, é o Vencer. Isso, mas aí esse aí já aparece, o Joey Lossette, ele joga bastante com o Vencer de mim, né? Porque ele devolve pra mão com caracas, sabe? Ah, ele que divertido. Nessa brincadeirinha. Só mas, ele brinca. Eu acho que foi o Watanabe, deixa eu dar uma olhada aqui, que ele tava usando... Back to Basics? Isso, exatamente. Nossa. Uma versão que eu gosto muito. Não foi o Watanabe? Não, não foi se... o Koshi Miyabi. Ah, pronto. Eu vou ficar com essa pronúncia, não vou tentar falar de novo. Dois Back to Basics no main deck, Fernando. Pra quem não lembra, Back to Basics é duas em uma azul encantamento raro de Saga de Urza. É, terrenos não básicos não desviram na fase de desviar. Uhum. É, assim, eu gostava muito dessa versão, cara. E eu usava, comecei a usar ela porque eu tinha poucas duais, né? Mas aí depois, quando eu peguei mais uma dual, eu passei a usar, porque se você usa pouca dual, você usa bastante básica e basics é bom, né? Ok. Entendeu? Essa versãozinha é bem legal. Essa carta é muito forte, cara. Muito forte mesmo no Legacy. Pois é, essa é a técnica dele, diferentão aqui. O resto é praticamente igual. Vamos então pro quarto lugar, que foi Sneak and Show de novo. Isso. Mas esse Sneak and Show aqui tá usando Progenitus. O outro usava só Enraku e Grizzlebrand. Esse aqui tá usando Progenitus. Isso, ele usa um macaco daquele, que é de Sanamana. Uhum. E só também, né? Ele usa aquele Boseju, além de que não deixar no lar de main deck, mas já vi versões que usam ela também. Ah, interessante. Vamos então completar o top 8 com Storm. É, Storm, agora deixa eu só ver a versão que é esse aqui. Tess ou... como é que é? Enx. Eu acho que esse aqui... é porque ele basicamente ele é o que tem... é o do Adnauseum lá. Tem Adnauseum. Uhum. E olha, tem Dark Petition, uma carta de Magic Origins. É, uma só, né? Uma cópia só. Mas eu já vi essa carta em vários decks Legacy de Storm também. Interessante. Isso, é bem basicão também, não tem muita diferença não. Deixa eu ver aqui, ele usa aquela abelhinha chata. Ah, né? sei. Que não deixa o cara castar. E só. Okay. Também com Memox de side. Não tem muita diferença não. Ele sobe e ele entra com terreno verde, né? Que ele usa no side pra poder castar o sideboard. Justamente o decay, né? E a abelha. Ok. Quando eu brinquei aqui que se fosse Legacy a gente ia formar uma equipe com decks agro, né? E pra não... combinar as cores, um dos decks era Elfos, né? Uhum. E é também que tá aqui no top 8, o Akira Honna, pilotou Elfos e ele tá usando uma novidade, Fernando. Leovold? Não, duas Nissas. Leovold também. Leovold também. Olha só. Eita, ele tá usando então um deck Elfos com três cores. Uhum. Mas... já não dava pra gente fazer esse deck, né? Porque aí a Tropical Island ia miar o deck. Não dá muito certo. Nossa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. É o deck de Elfos que todo mundo conhece, que tenta baixar aquele Crater Hoof Behemoth logo, né? Mas ele tá splashando Leovold. É, Literalmente, o Leovold é a única coisa azul e preta no main deck. Ele tem parar os decks azul, né? É, Leovold, pra quem não lembra, é um monstro, né? 3 manas, 3, 3. Oponentes não podem comprar mais do que. Aqui preto já splasha, não splasha não? Pra decay, em geral? Ele tem Deathrite Shaman. E ele não. Se tiver decay, deixa eu ver. Tem decay no site. Então, mas tô falando em geral, não na, só na lista dele. Não, splasha sim, splasha preto, né? Agora o azul realmente eu nunca vi, primeira vez. Pra até ver. Porque também tem o Deathrite também no main deck. Deathrite. E ele tá um pouquinho. Ganancioso, porque a mana base dele tem 17 terrenos. É, agora Nissa, cara, realmente. Duas Nissa força vital, a Nissa de 5 manas de Kaladesh. 5 manas. É. Eu tô até pensando se é algum erro de digitação. Não, acho que não, acho que ele usou mesmo. Como é que é outra Nissa, né? Nossa, mas uma Nissa de 5 manas, tá bom. Uhum. Ok, gente, fiquem de olho na Nissa no Legacy. E em último lugar desse top 8, Death and Taxes. Como é que é o Death and Taxes do Legacy? Ó, Death and Taxes existe no Modern, no Legacy e no Vintage, hein? É, só não tem no Pauper, né? É, não dá. Esse aqui tem uma novidade, gente. É uma carta de Conspiracy. Conspiracy? É, e que nós chamamos a atenção aqui no podcast que podia aparecer. Não, não é o Recrutador da Guarda e não é o Sanctum Prelate, que você escolhe um número e nada daquele número pode ser jogado. Não. Ah, é a bichinha de Monarca? Isso! Palace Jailer. 4 manas, 2-2 quando entra em jogo. Você exila uma criatura e ela fica exilada até você perder a monarquia. Ah, quando ele entra em jogo você se torna um monarca, viu? Uhum. Legal, aí você não vira mais monarca quando você toma dano, né? Isso, ou quando o oponente joga alguma coisa que o torna monarca. Uhum. Que legal, imagina um deck agro desse, meio que lock, né? Como o Death and Taxes, em que você compra uma carta a mais todo turno. É difícil o oponente tirar esse privilégio de você, cara. Ele vai ter que passar a te atacar. Que legal, Palace Jailer. Eu sabia que essa carta tinha alguma chance de aparecer. Pois é. Fernando, me responde uma coisa aqui. O Watanabe usou Mentor no main deck. Você acha que isso foi por tempo ou é uma versão mesmo do Miracles? Mentor do Monastério? Isso. Ah, não, é porque o Mentor do Monastério, ele ultimamente aí, né, meio do ano pra cá, até no começo desse ano, ele virou tipo uma win conditional nova do Miracles, né? Porque demorava muito, cara, você matar o cara com um token de anjo, ou então matar no Jace, sabe? Ou então batendo com o Snapcaster e tal, demorava demais. Aí ele colocou esse bicho aí porque ele comba com o tampo, né? Se você imagina que você tem dois tampos, aí você compra um, bota o outro, sabe? Fica fazendo tokens infinitos assim. Uhum. Entendeu? É mais uma win conditional mesmo. Eu gostava, eu usava dois. Muito bem, acabou o... Olha só, nós descobrimos um pouquinho de Modern, tipo 2 e Legacy. Tamo bem. É. Tamo bem, 20 minutos. Gente, vamos fazer uma retrospectiva desse ano? Vamos lá. Vocês estão bem aí? Tá, tranquilo. Passou moto aqui. Sonoplastia aqui, bem tá ok. Bem na hora, claro. Ao vivo. Vem, Teobaldo, vamos trocar de fase. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Retrospectiva 2016, tudo o que aconteceu de importante nesse ano. E vamos começar com edições e as cartas que marcaram, tá? Edições regulares que saíram esse ano foram Juramento da Sentinela, Sombras, Innistrad, Lua Arcana e Kaladesh, né? 3 blocos ao todo. Em Juramento das Sentinelas, o que a gente pode destacar, na opinião de vocês? Vamos lá, Felipe, começa. Assim, eu digo destacar para a posteridade mesmo. O que vai ficar de lembrança? Que a gente vai olhar daqui a 4, 5 anos e lembrar, puxa, aquele ano contribuiu com isso. Né? É o Drazi, né? Eu acho que tem uma coisa antes, até que são as expedições, cara. As expedições a gente vai ver ainda por muito tempo, porque em Juramento também saíram as expedições, né? Eu acho que o Drazi é pior, cara. Quem joga muito Commander vai acabar vindo dos dois, é verdade. Uhum. Mas além disso, o maior o Drazi, acho que tem algum impacto, é o Touch Not Seer, né? Não sei se vocês pensam em algum outro. E o Reality Smasher também, os dois, né? Também, o Reality Smasher. E o Mímico, um pouquinho menos, mas também é o Drazi Mimic. E também tem o Displacer, né? Displacer que blinka. É, o Displacer sim, ele é branco e blinka, verdade. Uma coisa também que essa edição trouxe pra posteridade é finalmente completar o ciclo de mainlands, né? Agora de cores inimigas. Lembro que foi julgamento que trouxe isso aí. Lembro. Foi uma parte em BFZ e outra parte em julgamento. Aí o ciclo agora tá completo por 10 cartas. E lembrando que julgamento também tinha rebentos Eldrazi, né? Que eram diferentes de prole Eldrazi. Os rebentos eram diferentes porque eram 1-1 em vez de 0/1. Bom, vamos passar para Sombras e Innistrad, então. Edição que também saiu no primeiro semestre. O que que em Sombras e Innistrad chamou a atenção de vocês? Sombras, cara. Assim, que tá jogando aí, sei lá, o Avacyn, né? Avacyn eu acho que foi um marco, uma carta estupidamente forte. E aquele bicho verde, não é isso? O Rastreador. Isso também, que tá jogando no Lands, né? Ele joga até no Legacy, ele joga. Cara. Eu já vi ele no Lands, é verdade. Eu acho que as maiores marcas são essas duas cartas, né? E também foi bom voltar pra Innistrad, porque a impressão que nós tínhamos no começo era uma impressão boa, né? Isso, mas a coleção foi fraca, cara. Eu achei a coleção fraca. Olha, apesar de ter sido fraco, aquela coisa do mistério cativou, né? Não, cara, assim, o pessoal ficou bem empolgado, né? Eu lembro a gente ia fazer um episódio aí que foi bem legal. A gente ficou bem empolgado mesmo, mas não vingou muito. Em carta, assim, não entendo, mas eu acho. Mas como formato, eu gostei de jogar o T2 antes de o Arcana. Na época eu não joguei o T2, nem não sei. O Innistrad, assim, no começo, né, quando ele entrou, eu acho que foi bem legal. Eu acho tirando o problema Company, né? A gente vai falar disso depois. Mesmo assim, quando entrou, acho que fez uma diferença boa. Ok, depois de Innistrad veio a revelação de que os Eldrazi voltaram para o plano e Enrakul estava em Innistrad, né? Então, Luarcana apresentou pra gente a carta da Enrakul, que inclusive é uma carta que está jogando tipo 2, né? Custa 13 manas e mesmo assim joga. Já apareceu em outros formatos também, como alternativa a Enrakul de 15 manas. E além disso, nos trouxe um planinauta de 3 manas muito forte. Lembra? A Liliana. Liliana, a Última Esperança. Nome fodástico, imagem fodástica e habilidades ótimas também, né? Essa aí vai ficar pra posteridade, hein, gente? Porque Ela é boa, ela é muito boa, cara. Sim, destruir criaturas com 1 de resistência é popular em Modern, em Legacy. Além dela, acho que tem duas cartas que vale a pena mencionar dessa edição também, que contribuem pra tudo. Supressor de Mágicas. Joga em tudo, essa aí. É absurda. É que ela não tá aparecendo demais no tipo 2, mas essa carta é idiota. E ela exila a mágica, né? Ou seja, mágicas que não podem ser anuladas são exiladas pelo supressor. Pois é. E além disso, o Green Flayer, que já apareceu em Modern. Pode ser suprimida, né? Gostei, Fernando. Isso aí. E a carta é opressora, né? Pô, 3 manos, 2/3 voa e ainda faz isso, é um absurdo. Não, carta boa. E acho que outra que merece destaque, já tá jogando T2, que é o Green Flayer. Mas já apareceu em Modern também. Um pouco em Modern, sim. Acho que merece algum destaque. E no final desse ano, nós chegamos até Kaladesh. Demos adeus ao mundo sombrio de Innistrad e vemos esse mundo colorido aí, bem steampunk, com um novo tema de artefatos, e que trouxe, além desse tema, né, daquela festa na Pax, trouxe as invenções como cartas. E não só as invenções de Kaladesh, mas a novidade de que teremos Masterpieces daqui pra frente. O que vocês acharam disso? Eu achei bem legal, cara. Fiquei super empolgado. Se não aumentar o valor do booster, né? Isso é ótimo pro preço de manutenção do T2, como jogar, né? Porque provavelmente vai cair o preço de tudo, né? Porque as pessoas vão se interessar em abrir mais, né? Sim. O Felipe derruba o preço, né? Quem ou não derruba o preço, né? Porque você... Eu não lembro, tem vários negócios aí que os caras veem o preço da edição, assim, que sai mais ou menos igual todas elas. Então, se pouca coisa joga ou pouca coisa tem procura, o preço do que é procurado vai lá em cima. Se você tem, tipo, essas coisas, começa a baixar bastante o preço do resto, né? Das raras, principalmente. Até das míticas. Quando eu vi, assim, eu nunca pensei no aspecto econômico, assim, mas quando eu vi esse negócio de invenção, anunciaram mais ou menos na mesma época do Amonkheth, acho que foi. E eu fiquei louco, cara, porque eu achei a Amonkheth muito massa visualmente, assim, tô louco pra sair. E quando eles anunciaram que também a Amonkheth ia ter alguma coisa do tipo, eu fiquei imaginando que poderia ser, sabe? Aí eu fiquei super empolgado. Imagina os artefatos, né, os itens mágicos do Egito. Pois é, mas não para por aí, porque assim como o juramento e o bloco de BFZ contribuíram com a completação de um ciclo de terrenos que faltava, Kaladesh também. Vocês estão lembrados dos Fastlands que jogam Modern? Como esquecer, não tem como. Pois é, finalmente voltaram. Não voltaram os antigos, né, que ainda estão um pouquinho caros, mas agora tem os de cor dupla. São terrenos muito bons, né, com capacidade até de jogar formatos eternos, porque é, o terceiro turno é meio que um limite, né, o terceiro terreno. É meio que o limite ali onde as coisas se decidem, então é meio que sossegado. Só não pode ser buscado por um Fatland, tá? É, além disso, o Kaladesh nos trouxe um artefato que me surpreendeu, cara, o Cóptero. Isso, mas assim, o Cóptero, você acha que vai marcar ou vai cair no T2, caiu no esquecimento? Acho que não. Eu acho que não dá pra esquecer completamente, porque se você tem um tema de artefatos agora, você sabe que ele vai continuar na próxima edição. E o Modern tá suportando 3 agora blocos de artefatos, né? Kaladesh e as duas Mirrodin. E qualquer coisa que precise de um artefato pequeno, que pumpe um artefato, dê marcadores, coisas assim, pode ter alguma sinergia com esse carinha, né? E ele é tão eficiente para aquilo que você paga nele, ele entra tão cedo no jogo, que eu acho que dá para considerar para Modern. Até o fato de agora jogar cartas pro cemitério e comprar cartas tá sendo relevante. A gente tá vendo que tem muita sinergia com essa habilidade, né? Dread e outras coisas assim. Mas no T2 é impressionante. Eu acho que essa carta vai continuar sendo relevante até ela sair do tipo 2. O Edel colocou no acho que era Abzan. Ele colocou 2 desses no Abzan Modern. Tá vendo? Eu não vi jogando, mas... Eu tô perguntando porque assim, eu lembro de cartas, por exemplo, sei lá, aquele aliado que milava carta, um azul, né, Alimar alguma coisa, aquilo jogou muito, cara, nossa, na época do T2 era deck de aliados e tal, depois acabou, cara, eu fui olhar na caixa aqui, tem uns 8 aqui que eu tinha comprado pra especular e ficou, cara, aí eu fico imaginando que o Cóptero pode ser a mesma coisa, sabe, eu não sei se essa mecânica aí... Às vezes é questão de tempo, né, cara, pode surgir um deck tier 2, tier 3 do modo que de repente com alguma carta de uma edição aí do futuro vai pro tier 1, sabe? Como aconteceu com o Dread agora. Teve todo um contexto que trouxe ele à tona. Mas a carta em si é forte e ela é representante de uma coisa que a gente vai falar mais pra frente ainda, da mecânica nova de veículos, né? Até onde eles decidiram puxar essa mecânica. Titãs também, né? Um novo ciclo de Titãs, depois lá de Magic 2011, 2012... com os titãs que eram realmente bons, agora tem titãs artefatos com custos diferentes, habilidades diferentes. Vocês acham que existe um Magic antes e depois desses titãs aí? Não, acho que não. Cara, esse 8 pra mim é um novo parâmetro de bicho grande. Esse ó, eu tô pensando no poder resistência, né? Esse verde aí. Porque 5 manas, 8-8 atropelar é puxado, cara. Não tem outra comparação pra bicho forte assim. Ele não tem defeito, sabe? O defeito dele é o quê? Ser artefato? Mas eu acho, cara, que beleza. Ele é 5 manas, né? Ele atropela, ele tem 8-8, mas... Onde é que você vê jogando ele no formato eterno, cara? Não é bem pelo fato de não estar jogando... Ele distribui, né? Ele pode ser 4-4, distribui 4 também, né? Não é... Ele é melhor do que se fosse 8-8, na real. Mas assim, eu digo... Assim, pra ele ser considerado antes e depois, eu acho um pouco muito forte, porque assim, ele continua sendo lento, cara. Não adianta você falar, beleza, ele entra, é muito forte, é muito parrudo e tal, mas é 5 manas, cara, e até você conseguir rampar pra 5 manas, eu não sei, cara. Assim, eu acho assim, no formato ele é muito forte, ele joga muito no T2, ele é incontestável isso, mas pra você dizer que é um marco do jogo, é difícil. Eu acho que é porque o fato de jogar não quer dizer que ele marca, é o fato de ele existir, porque ele abre um precedente. Tá. O novo padrão de bicho grande que a gente tem agora é esse cara. Olha o custo de mana dele, olha o poder e a resistência. Não tem nada parecido, não tinha nada parecido com ele antes. O que tinha, tinha defeito. E ele não tem defeito. Né? Ele, na verdade, tem algo melhor do que isso, porque ele pode espalhar os marcadores. Então, lembro da Hidra Caloniana? Lembro. Também tava, a galera falava, caramba, a Hidra Caloniana é muito forte, é outro padrão de criatura no Magic, tá aí, cara, não tá. Eu não considero assim, eu acho, por exemplo, se você falar que Eldrazi é uma mudou a concepção, eu concordo, cara, porque realmente, assim, Eldrazi é uma coisa, são uns bichos muito fortes, cara, pra que o custo de mana deles, o que eles fazem, sabe? É muito forte. Tanto que você, se você consegue colocar uns terreninhos que eles dão uma mana mais ou menos pra você baixar ele, ele já vira absurdo, sabe? De tão rápido que eles são. É. Aí sim, aí eu acho assim, aí é um marco, porque daí você, antes do Magic era assim, o que a gente tinha, a concepção de rápido era essa, e agora a concepção de rápido é essa. Aí eu concordo. Mas agora o Titã, eu ainda acho ele lento, sabe? Assim, por mais que ele seja parrudo, ele é lento, cara. Eu não tiro só a razão. Ele é lento mesmo. Mas pensa, sei lá, quando você tava começando a jogar ou no Magic de mesa de cozinha, você tem padrões pras coisas, né? Você tem a concepção do que um bichão é, de quanto ele custa, de quanto mana você tem que pagar em cada cor pra ter um corpo grande. Eu entendi. É o novo urso cinzento. Entendi. Agora eu tô compreendendo o que você tá querendo dizer. Você tá dizendo assim, você acha que daqui pra frente isso abre parâmetro pra começar a fazer coisas que aí sim serão relevantes e serão marcos de diferença? É isso? É, eu acho que abriu-se um frame, uma banda aí na qual a Wizards pode explorar, jogar cartas melhores do que antes. Um tipo de power creep, né? Mas abriu mesmo, porque se ela amanhã lançar uma 5 mana, 7, 8 atropelar. Todo mundo pode falar, não, isso não é absurdo, porque não é um titã, é pior do que um titã. O quê? 5 mana, 7, 8 atropelar, mano. Não tinha nada parecido antes. É porque a diferença entre o marcador e teu poder base é menos... na verdade, ter marcador muitas vezes acaba sendo melhor. Poucos casos fica sendo pior. Você pode fazer coisas com marcadores, né? E assim, não é só o Titã Verde, tá? O Titã Azul tem potencial pra jogar também. Eu ainda acho o Snapcaster muito melhor do que esse Titã, tá? Mas ele tem algum potencial, porque o limite dele pra mágica que ele dá flashback, né, não tem aquele limite de mana. Então ele vai recapitular qualquer coisa e o custo já tá pago dentro dele. A galera brinca que ele é o Titã, é o Megazord do Snapcaster. Aí tu abre o Titã, tá o Japinha lá dentro pilotando. Bem lembrado. Fora esses, eu já vi também o Titã Vermelho jogando deck de Sneak Attack, falamos semana passada, né? No eu acho que é um só, tá? Mas nós vimos o deck de Sneak Attack no Legacy. E deixa eu ver, o Titã Branco, que nós achamos também muito forte, ainda não apareceu tanto, né? Por enquanto, né, Fernando? Uma decepção pra gente. Quando saiu, eu achei o melhor, cara. Realmente, pelo defeito. Mas, assim, tem cara de estar se montando um tipo 2 de titãs contra planinautas, de novo, né, depois de tanto tempo. Só pra encerrar a discussão aqui, eu entendi agora o que você quis dizer com o parâmetro, a quebra de parâmetro, só que eu também acho que essa quebra de parâmetro aí já aconteceu quando criaram o Tarmogoyf, velho, entendeu? Porque ali foi realmente uma coisa absurda, porque o bicho é 2 mana e cresce absurdamente, né? Mas é que você precisa um trabalhinho, né? Pra ele ficar mais do que 3, 4. Ok, estourar 2 fet, fazer mágica e um feitiço, dar um size no cara. É, realmente, velho. Eu acho. 3, 4, né? É. 2 mana, 3, 4. Bom, vamos lá. E a última coisa que Kaladesh nos deu. Essa eu acho que ainda vai ficar por causa de, talvez, sei lá, Commander, ou até pela comparação com Jace Mind Sculptor, que é a Chandra, né? A Chandra de 4 manas. É mais um planinauta de 4 habilidades, não são muitos, né? E o custo dela é agradável, nós já vimos ela jogando Modern também, né? Não aparece tanto no tipo 2, mas é definitivamente a Chandra boa, a Chandra de referência que a gente tem agora. Eu achei que isso fosse jogar demais, cara. É um caramba, um novo Jace e tal. Cara, ela tem mais um ano no T2, pode jogar. Eu posso assim. Dar outra também. Qual? A outra de 4 ou outra de 6? Outra de 4. Outra de 4 que não tá no T2. A que você exila o topo. Chandra Lar, né? O que eu usava antes no Modern, né? Eu lembro dela. Ela tem essa habilidade de exilar o topo também. Essa aí me parece melhor em quase todos os aspectos. É bem casual, mas eu acho que ela tem que ser a nova referência de Chandra. Quando sair uma Chandra nova no futuro, a gente vai comparar com essa. E a referência, você acha que ela assumiu o papel de referência do Planinauta Vermelho? Olha, quais as outras referências que nós temos? Posso e a outra versão dela. E com vermelho e branco, talvez na Rig e o Ajani, né? Mas Mono Red. Não, Coffee e Chandra, verdade. Eu acho que é ela, o Fernando. Eu acho que é ela sim. Porque... Eu tô perguntando, é porque no meu cubo tem um cofre, sabe? Eu ia trocar, eu fiquei meio assim. Troco ou não troco, sabe? Ah, mas é acho que são papéis diferentes, né? O cofre é bem mais agressivo, me parece. É porque meu cubo só tem um planenauta de cada cor. Tá? É um cubo pra quatro pessoas só. Ah, eu tô olhando o meu cubo agora porque eu restringi bastante o número de planenautas, tá? Porque o número de cartas é fixo. Eu acredito que com o tempo, se você continuar abrindo mão, vai entrar só planenauta e vai sair outras cartas. Aí fica um cubo muito chato, cheio de planenauta, tá? Então restringe bastante, só deixo os melhores. E se eu não me engano, eu fiz essa troca. Eu tô olhando aqui no update. Eu ainda não olhei as cartas de Kaladesh, mas eu provavelmente vou fazer essa troca assim, porque o KOF tá lá. Mas eles não tem, tipo, uma pegada totalmente diferente? Não, tem, é que assim, no caso eu falei em particular do meu cubo, que o meu cubo só tem um planinauta, né? Aí eu preciso escolher, mesmo que ele faça uma coisa diferente, eu preciso escolher algum pra representar. Aí no caso, eu tava pensando em colocar ela. Eu acho que ela abre espaço pra fazer mais coisas. O KOF é um pouquinho mais restrito, então por isso eu colocaria ela. Eu gosto de deixar os jogadores fazer o que eles quiserem no cubo e não ficar colocando cartas muito específicas, tá? Mas isso é o meu cubo, não sei. Você quer uma coisa um pouco mais combo, né, Fernando? Pelo que eu senti. Não, na verdade o meu cubo assim é bem acaba rápido mesmo, sabe? É, Mox, tem um monte de combo misturado, né? E tem que ver, a Chandra também tem a habilidade de adicionar mana, né? Ela só não dá tanto dano quanto off. Vamos lá, já falamos dos 4-7, gente, e agora em 2016 nós tivemos diversos outros produtos. Vamos começar com Eternal Masters, tá? Eternal Masters foi a versão Vintage Masters em papel, né, que a Wizards lançou. Sim. E ela surpreendeu todo mundo porque lançou cartas dificílimas de encontrar, tá? Que agora ficaram acessíveis, ainda estão, né, nessa época de feriado. Também foi uma edição, assim como... Qual foi? Acho que foi a primeira Modern Masters. Que é mais cara do que o comum, né? Um booster de Eternal Masters está custando R$50. É 3 vezes mais do que o... O outro Modern Masters também foi assim. Então é isso mesmo. Draftar esse negócio é caro, mas pode ser bem recompensador. Por exemplo, Eternal Masters tem Força de Vontade. É uma carta de $72. O que mais tem de carta cara que vocês lembram? Jace Mind Sculptor, $55. O que mais? Mana Crypt, $55 também. Então não é toda edição que você pode hoje sair, comprar um booster e vir uma dessas cartas, né? Tem que aproveitar o momento. O que foi bom do Eternal Masters nesse ano, cara, foi que realmente viabilizou um pouco o Legacy pra galera, né? Eu sei que ela veio como Eternal, né? Mas quem joga Vintage, né? Vamos ser sinceros. Aí ela viabilizou um pouquinho o Legacy pro pessoal. Poxa, eu vi muita gente já usando set de full nova, sabe? Tipo o cara jogando ali os trancos e barrancos, mas empolgado pra jogar o formato. Eu acho que essa era uma das intenções deles. Eles colocaram muita carta de Commander nesse set também. Isso deve ter puxado a demanda. Falando em Commander, né, tivemos Commander 2016 esse ano, o único produto especificamente de Commander lançado, tá? Esse produto trouxe a primeira vez, né, criaturas lendárias de 4 manas e também trouxe uma habilidade que é parceiro capaz de te deixar fazer um deck de Commander de 4 cores, tá? Você já viu algum parceiro no mall? Já, eu nunca vi. É difícil encontrar porque as cartas têm que ser tiradas em Treasure Chest. E o cara tem que abrir os dois. Mas eu já vi, sim. Inclusive perdi uma partida pra um. Os caras vêm com uma da base muito forte, já tudo perfeito, e aí perde isso. Mas enfim, Commander 2016 trouxe as duas cartas mais caras, por exemplo, é a Traxa, que é uma das comandantes. É o comandante mais caro desse novo comando, tá $10. E a segunda carta mais cara é aquela Raia do Brilho Abissal, $7. A Raia do Brilho Abissal é um bicho azul que dobra o número de marcadores no negócio. Isso pode ser muito apelão. Mas vocês deram uma olhada nas listas? Estão pensando em comprar algum? Como eu montei o meu Commander agora, cara, e assim, eu montei ele no mall e montei ele físico também, sabe? Na verdade eu não vou nem ter tempo de jogar, eu montei mais pelo vício mesmo. Mas eu não tô pensando em comprar agora não. Eu ia comprar, mas aí como eu montei o meu Commander de lista, a minha própria lista, eu desisti um pouco, sabe? E você, Felipe? Eu montei já 2 ou 3 Commanders, desmonto e monto, e eu não jogo nunca, eu desisti de comprar. Eu fico com vontade, mas já desisti já, depois de anos. Eu comprei. Vamos pra mais um set que é específico pra jogadores de Commander. Ou não. Que é Conspiracy, Take the Crown. Foi um set lançado de novo, né? O segundo produto de Conspiracy. É feito pra draftar, tem aquelas mecânicas específicas de draft, mas eles jogam cartas de Legacy e de Commander aí também. É, a carta mais cara desse set foi a Kaia, a Foil de Arte Alternativa. É muito rara a Wizards fazer isso, mas ela fez com a Kaia, acho que também com o outro Planinauta. E a Kaia mais cara está $125. Está o preço de uma Masterpiece. Leovold também e Berserk, né? É a edição que nos trouxe Leovold também. Olha aí, 2016 nos trouxe o Leovold. Está $26 um Leovold normal, hein? Que mais... Por que eu coloquei Sat aqui? É Show and Tell. É uma edição que também tem Show and Tell. Tem Berserk, que é uma carta Legacy, tá? E tem duas cartas que também são para Legacy, que estão inclusive jogando no Death in Texas. A Sanctum Prelate, que é o bichinho branco que você nomeia um número e nada daquele número pode ser jogado. E Recrutador da Guarda, o bichinho... que é o Mirror, né, do bichinho vermelho lá, que busca também criatura. Eu fiquei com trauma dessa série, cara, dessa coleção aí. Por quê? Eu ganhei 10 boosters, cara. Aí eu abri todos. A carta mais cara que veio foi uma Arena Perixiana. Ah, cara, sinto muito. Acho que é 5-cão, porra. Nossa, tem tanta coisa boa, cara, pra vir, né? E é um set pequeno, cara. Achei que ia tirar pelo menos alguma coisa legal. Nossa. A carta mais cara foi essa, enfim. Mas eu não draftei Conspiracy, eu gostaria até da capinha de booster. E como é barato, eu acho que eu vou comprar um booster ainda. Puta, acho que eu tenho aqui, cara. Depois eu vou ver se eu te mando aqui. Opa, depois confirma aí que entrega lá no GP Porto Alegre. Mas me interessa sim. E eu não sei, o pessoal parece que tava falando e se interessando mais pelos reprints Legacy, como Show and Tell. Como pelo formato mesmo. Aliás, uma coisa sobre o lugar onde acontece Conspiracy aí. Você sabia que foi um tanto baseado em máfia italiana? Ah, tem no ar assim mesmo. Nunca tinha pensado, mas parece, né? Assim. Eles decidiram inclusive colocar os nomes dos personagens principais como se fossem chefes de máfia. Foi baseado em italiano. Por exemplo, o Brego, ou melhor, o Brago. Né? O carinha lá, o carinha Ráquidos. E tem outros também. Se você olhar o nome das coisas, a forma como as coisas acontecem, né? De assassinato por trás, né? De conspiração. Lembra um pouquinho esses filmes de máfia. Legal. Nunca tinha pensado. Também esse ano, como todo ano, nos trouxe dois Duel Decks, que é uma série que a Wizards está insistindo bastante e faz até um bom presente, um bom prêmio para quem faz torneios em lojas, né? O Duel Deck Blessed vs Cursed, né? Abençoados contra amaldiçoados, que tem o Geist do Santo Draft, é a carta mais cara desse deck. E também tem outro que é o de Planinautas, é Nissa vs... Obnix. E as duas cartas mais caras são os Planinautas nesses decks. Lembrando que a Nissa é a Nissa de 3 manas, a Nissa boa. Nissa bonita. Quer dizer, agora tem uma Nissa melhor que a boa, né? A Nissa mais melhor de boa. Que é a Nissa de 5 manas. Mas na época que saiu do All Deck ainda não tinha essa Nissa. Esse ano também nos trouxe um From the Vault. E foi o From the Vault Lore que o pessoal parou de falar rapidinho, tá? Porque assim, ele tinha uma contribuição muito forte para Legacy, tá? Duas, na verdade, que é o Dark Depths com a ficha e o Agit, mas fora isso, sabe, mais nada assim de muito impressionante. Tem carta também que o pessoal nem joga mais, às vezes só em cubo, então saiu rapidinho. Eu até tô pensando em comprar esse negócio, mas a grana tá curta no momento, mas me interessa por causa das lendas, né? Lore tem tudo a ver também, acho que tem umas 6 lendas que eu não tenho. Tem Momir Vig, cara. Tem um produto também que a Wizards está lançando, que é o Plane Chase Anthology. Lembram do Commander Anthology? Sair ainda, né? Qual o produto de Anthology que já saiu? Duel Deck também? Não, Duel Deck saiu. Foi Duel Deck Anthology, é verdade. O Plane Chase está saindo agora. E Commander vai ser depois. O Plane Chase Anthology que saiu agora esse ano. Inclusive tem vídeo e tem artigo sobre o produto no site, nos youtubers da Wizards. Que ela está vindo com um movimento muito forte, né, para tentar aumentar as vendas nesse final de ano. E eu acho que essas coisas dão sim bons presentes, né? Você tem presente para todo mundo aí, né? É... Tem o Giftbox que mudou de nome, eu não lembro mais qual que é. Tem, né? Tem também o Giftbox. É verdade. Que melhoraram a caixa, tudo tá melhor. É verdade. A Giftbox também mudou de nome? Eu achei que fosse só a Fatpak. Não, mudou. Acho que agora The Giftbox ou alguma coisa assim. Uhum. The Box, The Gift, alguma coisa, não lembro mais. Eu esqueci. Mudou de nome agora. Isso é ligeiramente diferente. Em vez de ser The Giftbox, é The Giftpak, né? Nossa, eu esqueci disso na minha pesquisa. Eu levantei até os livros de arte. Saíram dois livros de arte esse ano. O Dini Strat e o de Zendikar, uhum. Que são, também fazem bons presentes, são obras esses bonitas. Produtos podiam ser um pouco mais baratos, né, cara? É que eles são muito caros. Eles chegam aqui caros, é verdade. É que o dólar também não colabora com essas coisas, né? Mas aí o Wizard tinha que ver isso, né, cara? Ah, pô, ela não vende só nos Estados Unidos, ela tinha que, sei lá, fazer uma política aí de sei lá, divisão desses produtos. Porque são produtos assim que não vendem muito, né? A pessoa gosta mais de comprar carta mesmo. Eu vi um vídeo do professor lá do Tolarian Academy. Fazendo o review do Planet Chase Anthology, fala, o produto é muito legal, que o é principal é o deckzinho de 86 planos, né? Que nunca tinham tudo junto. Mas pelo preço que tá maior que o Planet, o outro Anthology, não vale a pena, porque tá $150 de o Mercedes e estava $100 o outro. Ele falou, só que tipo, ninguém tá procurando por esse preço, então as lojas acabam vendendo por $100, que é o preço que ele julga ser justo. Apesar de, se você vem comprar tudo separado, vai dar tipo bem mais. Mas não é um produto assim que geralmente as pessoas vão atrás de tudo junto. Aqui acho que a loja brasileira tem que fazer um negócio meio que sobre encomenda, porque senão fica com o produto ali guardado. Esse tipo, livro de arte é a mesma coisa, chega aqui muito caro, não é do interesse de todo mundo. Né? Livro de arte vai pra livraria, não vai pra loja não. Mesmo mas assim, é bonito, viu? Mesmo assim, tem umas coisas também sobre arte brasileiras até feitas aqui que são bem mais baratas do que esses livros, né? Então, o cara que está interessado, às vezes, não consegue dividir o orçamento dele para comprar essas coisas. Uma outra coisa que não fugiu aqui do meu radar foram os board games, né? Você que curte aí, Felipe. Sim. Você também curte board game, Fernando? Cara, eu gosto de um board game que eu sou imbatível. Banco Imobiliário. Não, cara. Jogo da vida. Detetive, cara. Detetive. Eu sempre consigo ganhar, cara. Porque eu não sei porquê. Eu sou muito bom naquele jogo. Pouco. Agora, assim, esses novos, assim, eu não sei, não. Não jogo, não. Board games são legais. E o Magic começou com a linha deles. Lançou duas expansões esse ano, né? Pro Arena of the Planeswalkers. Lançou a expansão de Batalha por Zendikar e a expansão de Innistrad, que você tem que ter o jogo base e depois joga essas planinautas a mais para poder complementar. O Innistrad não foi um suplemento para RPG, não? Innistrad também foi um suplemento para D&D, bem lembrado, Fernando. Dungeons & Dragons, que também é feito pelo Wizards, né, ganhou um livrinho de suplemento para incluir Innistrad sem ambiental, né, uma aventura no mundo de Innistrad. Acho que foi a primeira tentativa de juntar literalmente os dois com regras, personagens e tal. Quando eu jogava RPG há muito tempo atrás, os meus personagens eram todos de Magic. E era legal, tipo, que a galera que jogava RPG comigo não jogava Magic, sabe? Então a galera ficava louca com os personagens que eu inventava, sabe? Tipo, que foda esse personagem, o nome desse personagem é foda. Eu sou um cara muito criativo. Melhor maneira de ser criativo, né? Mas engraçado, né? Mesmo no mundo do RPG tem gente que não conhece mesmo. Por enquanto, vamos mudar essa história. E promos relevantes que foram lançadas em 2016, gente. Vamos lá, continuo na retrospectiva. Vocês podem falar pra mim? Eu deixei aí pra vocês. Vamos lá. Stoneforge, começar com ela? Stoneforge, promo de GP. O que mais? GP, mais relevante, né? Mais relevante, o Decay também. A Abrupt Decay, promo de WMCQ. Acho que são as duas que mais jogam aí, né? Tem outras que eu acho que tem algum legado, né? Tem alguma coisa a ser destacada também por alguma jogabilidade em Modern, em formatos mais antigos, como, por exemplo, o Goblin Dark Dwellers, os Umbrig e os Goblins, né? Foram promos de Buy a Box em Juramento das Sentinelas. Isso. Foil, arte alterada. Oi, Felipe. Na carta Buy a Box tem uma carta com possibilidade de jogar T2, assim. Às vezes, a maioria das vezes mas sim. Quando dá certo é sempre bom. O que mais nós temos? De Friday Night Magic, o que a gente tem de relevante esse ano? Goblin War Chief. Silver Scry também. Silver Scry joga bastante também e foi promo de Friday esse ano, muito bem. E de promos de juiz esse ano? Aí é pau, cara. Absurdamente caro, Mana Drain. Mana Drain foi promo de juiz esse ano, cara. Sensacional. O que mais? Diga-se de passagem, a galera achou que fosse voltar em Eternal Masters, né? Porque ele não é da lista reservada. É verdade, poderia voltar, né? Entendeu? Acho que não voltou porque eles quiseram dar pra juiz só. É, mas... O que mais a gente teve de promo de juiz importante? O Imperial Seal, né? Imperial Seal, que joga cubo, tudo bem. O que mais? E Azusa. Azusa com uma imagem linda também. E foi o promo de juiz desse ano. Muito bem. É, esse ano também nós tivemos updates em listas de banidas e restritas. Vamos falar por formato aqui, gente. No pau. O que aconteceu no começo do ano? No começo do ano, cortaram as asinhas da fada. Né? Gostei. Fadinha foi banida, aí fizeram a brilhante ideia de colocar, transformar a fada num dragão. Aí reeditaram o Dragonei Peregrino e agora mais tarde baniram ele de novo. Basicamente ele faz a mesma coisa que a fada faz, só que bem nele. Lembrando... É, o problema é não ser fada, né? É. Lembrando que quando baniram a fada até discutiram, né? Que das 10 cartas mais jogadas no Pauper do Magic Online, acho que 9 eram azuis. E a outra que não era azul era raio, né? Que às vezes também é azul. Então. Não é azul? Às vezes joga em deck também, né? Nos UR da vida, então já era. E no Modern, gente, começou o ano como? Começou o ano com a palhaçada da banda que A voz de revolta do Fernando. Que até agora eu tô sem entender, cara. Por que o Twin não voltou pro Modern já, sabe? Todo mundo falando que o Modern tá, né, uma coisa, só deck de bicho, cara. Não tem deck control mais. Tava pelão, tem um Grix Delver, cara. Não, Grix Delver não, cara. Tem que voltar os combos, cara. Não tem graça. Enfim, Muita calma. No começo do ano, eles chutaram a bunda de dois combos, né? Eles baniram Twin e Summer Bloom. Sim, é. Até hoje, o deck que a estratégia do Summer Bloom de vez em quando ainda aparece no Modern. Dá pra jogar com aquele negócio, mas não tá tão explosivo assim. Competitivo. Twin não apareceu mais, não tem como. É bem abaixo do que era, cara. O Summer Bloom era muito forte. E o Twin ficou o quê? Agora a cargo do Kikijiki naqueles decks que tem Cord. Não existe mais. Praticamente não existe. O Twin mesmo não existe mesmo, porque o conceito do Twin era o que que era? Era um deck azul com combo vermelho, né? O deck que era esse. Usava alguma coisa ou outra vermelho, o raio, né, e tal. Mas é um deck azul. Agora não tem mais o deck azul, entendeu? Eles sim, eles sacanearam o azul. Eles não baniram o Twin. Aí agora você tem como infinito, você tem aqueles deck de anjo, né? Que comba com Kikiji, que busca com os tutores verdes lá e tal. Mas não é a mesma coisa porque não são azuis. Engraçado, né? Que você fala que sacanearam o azul banindo uma carta vermelha, né? É, exatamente. Mas eu sempre falei isso, cara. Porque, tipo, por que que baniram o Twin? Não é porque o combo é forte, é porque ele jogava no azul, cara. É, isso mesmo. Bom, e isso foi no começo do ano, Fernando. Mais tarde eles baniram uma carta incolor. É, aí quando começou, aí fizeram o Eldrazi, né? Aí falou assim, poxa, o cara, o Twin é muito forte e Eldrazi não é, né? Vamos ter que fazer alguma coisa. Aí realmente tinha que escolher. Eu acho que o banimento do Twin ajudou essa liberdade toda pro Eldrazi. É, sim, talvez se o Twin não tivesse banido, o Eldrazi tinha se estabilizado aí no formato, né? Mas apesar de que eu acho que não, cara, porque é muito rápido, cara. Não sei se vocês lembram das partidas de... Teve um GP, eu não lembro, que foi um Pro Tour, que todo mundo foi de Eldrazi. Sim, Todo mundo foi de Eldrazi. E era um negócio absurdo, cara. Foi o primeiro, quando eles lançaram. Eu acho que foi o top 8 inteiro de Eldrazi. Ou, tipo, seis Eldrazi e dois outros decks. Porque não, até então, é que o formato não tava preparado, né? Não. Até então, o pessoal tava fazendo o quê? Usando uns deckzinhos, assim, branco e preto, né? Um Bunch aqui e tal. Mas aí, veio os pros, né? E colocaram o pessoal da China Fireball e tal, colocaram o deck, você viu que todo mundo, o deck era igual, pô, era tipo, botar o mímico pra Eldrazi de duas manas, né, botar o mímico logo pra copiar o resto, bater agro, e aí realmente, pessoal, fizemos uma cagada, né. Eles quebraram o formato de novo. Oi, cara. Eu acho que a gente vai falar desse Eldrazi Winter ou Eldrazi Spring pra daqui a alguns anos ainda, viu, é uma das maiores pataquadas que fizeram do Modern e foi banido muito rápido. O Olho de Ugin foi a carta banida e aí o deck, ele diminuiu. Ele ainda tá aí como Bunch Eldrazi, mas diminuiu bastante. E não foi só isso, hein? Mas pro meio do ano, outra coisa aconteceu. Duas cartas foram desbanidas esse ano no Modern. É, que aí eu falo com, assim, uma 99% de certeza. Poxa, a gente já ferrou muito o azul. Vamos devolver alguma coisa pra ver se volta, né, cara? Aí desbaniram Visão Ancestral, mas, sinceramente, cara, nada feito. Por enquanto, Fernando, no mesmo anúncio também desbaniram Espada dos Humildes, né? Daquele combinho do artefato lá. E nós vimos umas tentativas de utilizar essas cartas, mas nada opressor por enquanto. Imagina. Que é muito legal, mas não... O que nos diz que os desbanimentos foram ok. É, assim, na verdade não tem muito. O Visão Ancestral jogava numa outra época aí, que eu não lembro qual era. Acho que foi a época da Stoneforge, né? Que ela era T2. Eu não sei, não lembro. Eu lembro que ela, assim, pegou uma época de bastante de control, que realmente fazia muita diferença, sabe? Visão Ancestral. Aí depois eu acho que podia ter sido desbanido antes. Talvez não, por causa do Twin e tal, mas enfim. Realmente foi um desbanimento acertado, porque não teve muito impacto. Eu acho que com o Twin não rola, não. Porque... É, não. O Twin realmente é muito forte. Porque no turno que você comba, teoricamente você vai comprar 3 cartas a mais. O que eu vou lembrar de Modern são esses banimentos de emergência, como foi... Emergência entre aspas, né? Em que eles baniram logo que deu, que foi Treasure Cruise, como é que é a outra que sempre vem junto também? Dig Through Time. É, Dig Through Time e o Olho de Uga. Foram coisas que tiveram que ser banidas muito rápido porque eram opressivas. Eu acho que de todas essas, o Olho de Uga em mais, tá? Porque... É, eu na verdade ainda considero o Treasure Cruise mais. Porque assim, Treasure Cruise serviu pra galera entender que esse negócio de uma mana compra 3 cartas não dá certo. O impacto é mais. Deck, se você pegar pra jogar um deck de UR Delver contra um Eldrazi, eu ainda acho que o UR Delver é mais forte do que o Eldrazi. Mesmo que o Eldrazi entre muito rápido e use aquelas coisas pra bater muito forte, o UR Delver, ele é um deck que você não joga. Jogava sem mão, entendeu? Ele nunca acabava o gás, né? Não sei quem lembra aí, se alguém jogou nessa época. Eu só não sei se ele teria tempo, né? Esse negócio do gás importa no mid e no late game. Eu não sei se ele vai ter tempo. Você não quer cartas de comprar carta contra o Eldrazi. Você quer ter uma maneira de segurar o jogo. E muitas vezes, contra aquele 5-5 que entra batendo, como é que é o nome dele? Mas, cara, você faz nesse UR Delver, você faz o seguinte, você lota o cemitério muito rápido, sabe? Pra poder usar o Treasure Cruise, e você faz muito token, cara. É muito, muito, muito token de elemental. Então você consegue bloquear, pô. Tirando uma coisa ou outra que tem atropelar ali, você consegue parar os bichos facilmente, sabe? Tanto que esse deck, eu lembro de jogar com ele, pô. A gente ria da cara de Tarmogoyf, cara. Porque, tipo, o cara baixava um Goyf, beleza, eu tenho 1 milhão de tokens aqui, tu nunca vai me ferir. É o que é importante, né? Segurar o Tarmogoyf dessa forma. Seus ataques core são 3 cartas. Aí você usa a FET já é a quarta. É, já é quarta e assim vai. No turno 3 você já tá bombando a sua mão, cara. Realmente, eu ainda acho que esse deck era muito... Por isso que eu digo, o Treasure Cruise foi mais fundamental ter banido do que as outras cartas, né? O olho também foi fundamental, mas o Treasure ainda mais. E uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que eles acertaram a banir o olho, né? A gente sabia que algo ia ser banido. E tava discutindo o que será que vai ser banido. Vai ser o Mímico? O templo, o olho... E eles acertaram a banir o olho. Tanto que o deck não acabou, mas ele tá bem assim, a par dos outros, né? Tá juntinho ali com os outros. No Vintage. Oi? No Modern, só pra fechar, acho que no Modern ele não joga mais com o Mímico. Eu acho que as versões que tem são só aqueles Big Eldrazi, né? São o Thought Not Seer e o Reality Smasher. Do Reshaper pra cima. Isso. É, vamos lá então. No Vintage também teve uma mudança em 2016 que foi o Lodestone Golem, foi restrito no vídeo. Porque ele jogava no Mud, né? Ele tava muito opressor. O deck baixava esse negócio no primeiro turno, no segundo turno baixava, sei lá, como é que é o nome do artefato? XX, que não deixa... Cálice do Vácuo? É, o Cálice do Vácuo. Enfim, ele restringia muito o deck. Então, deixar um Lodestone Golem foi até que elogiado, e esse deck continua jogando. Inclusive, tem versões mais novas que estão usando veículos no lugar dos... Eu vi. dos 4. Bom, mas ainda pode jogar um, né? E no Dual Commander também tivemos mudança, gente. Primeira grande mudança no Dual Commander no ano foi que ele mudou de 30 para 20 de vida, né? E agora já tá valendo. Teve um período aí em novembro que ficamos com as duas, a loja tinha a opção de fazer, mas agora o comitê decidiu mudar para 20. É claro que tem as house rules, né, as regras da casa. Você quer jogar com 35 de vida? faz o teu campeonato assim, mas a orientação deles, o estudo deles para banlist é dessa forma. Além disso, tem uma nova mudança que eles fizeram no último anúncio agora em novembro, que é que aquele dano de Commander com 21 não conta mais. Tá? Não existe mais dano de Commander, não tem por que ficar anotando dano de Commander e prestando atenção nisso, já era. Tem uma certa vantagem para decks que ganham vida, mas dane-se, eles não querem mais ter essa preocupação. Mas é chato ficar marcando, isso vocês, né? Porque não... Oi? Ficar marcando dois danos sempre é meio chato, né? Agora com o parceiro também pode complicar, porque você tem que anotar de cada um. Bom, vamos ver então o que esse ano foi desbanido em Commander Duo, ou lista francesa, um X1. Vamos lá, conto com vocês. Cataclisma. Cataclisma branco. Desbanido. Barganha. Necropotência, né? Que faz a mesma coisa. O Balance. Grindstone. E Serra Ascendant. Isso. Cara, Necropotência, Balance, eu acho tenso desbanir. Que é muito rápido, né, cara? São cartas com muito potencial também. Mas muita coisa foi banido também. Algumas, como 3 comandantes foram banidos esse ano. Agora sim. Não, pô, Tazio, pode ir lá, Fernando. Não, fala. Tazio. Não, fala, ele ia falar do. Esse aí? Vai lá. Isso, Tazigur. Tazigur, Yazan e Maraf. O Issan, o Tazigur e o Maraf. Isso aí. 3 apelões. Maraf eu não lembro qual que é. Ele é aquele Naya. É o único comandante Naya, assim, apelão. Muito bom mesmo. E os outros, Fernando? As outras cartas que foram banidas. Não só como comandante, mas em geral. Berço de Geia. Ó. Dig to Time e Cruzeiro do Futuro. Que, tipo, novidade. Até no Duo Commander. As duas. Não, quando a carta é banida no Duo Commander, assim, sem ser comandante, cara, você já pode ser que ela não presta pra nada. É o fim da linha dela, é verdade. Joga nada, cara. Nem pauta, não há nada. E qual a outra? E Necrotic Use, né? Isso, Necrotic Use, muito bem. Foi o ano que marcou o fim do Berço de Gea no comando, né? E também desses comandos apelões aí, como Tassigur e Maraf. Acabou, ele sempre aparecia. People of Kaladesh, this is your time! Gente, de jogadores e torneios, coisas importantes que 2016 deixou pra gente. Eu queria destacar o Jabaiano no GP de Sampa, que foi limitado de sombras em estrada, né, e selado em equipe. E ele venceu, ele jogou, foi uma volta dele aos torneios aqui, ele ganhou. A gente tava lá, né, Felipe, vimos a vibração dele da equipe, foi muito legal. E um brasileiro, uma equipe brasileira vencendo esse torneio também foi muito legal. Depois ele ganha, foi lá pra final, né, com o Yasoka. Isso, ele venceu os caras, foi bem legal. Também teve Márcio Carvalho, o Márcio Carvalho, que ele venceu o GP no mesmo fim de semana que o Jabaiano tinha vencido um outro GP também, né. E ele também foi vice do Mundial, né, um falante de português também que nós recebemos aqui, tivemos o prazer de receber no podcast, e que teve um grande destaque aí. Além disso, o PV, o Iliedel e o Bolovo, né, o Thiago Saporito, tiveram bons resultados, parabéns pra eles. Teve a briga do capitão, né, o ano inteiro. Que é quase. O WMCQ, né? Quem é que chegou lá foi o PV, no final das contas. Agora ele é o único brasileiro, se não me engano, no top 25. Na última vez que eu vi, ele ainda era o único. Mas o Edel e o Bolovo estão lá, né? Estão representando sempre o Brasil. No Hall da Fama tivemos 2 iniciados, né, esse ano, merecidos, né, vocês lembram quem foi? O Watanabe, né, e o Owen. O Watanabe e o Owen Turtlewald, muito bem. O Watanabe, cara, eu fiquei, me identifiquei com ele, cara, quando ele foi fazer o discurso dele em inglês, né, aquele pelejando lá pra falar, eu te entendo, cara. Ele foi com a roupa, né, dele, japonesa mesmo, cara. Mas eu acho que é uma coisa desse japonês, né, a Soka foi meio parecido também, né, ele foi fazer o discurso, assim. Sim, ele se esforçou pro cacete falar inglês. Então, Fernando, isso aí que você falou, cara, foi bonito de ver mesmo. Foi bem legal. Ele se esforçando no inglês e as pessoas até se emocionaram ali na hora, né? Ele tá mostrando, tá retribuindo, né, toda a devoção que o pessoal teve, todo o cuidado. Ele tá mostrando que isso é muito importante pra ele, ao se esforçar dessa maneira. Parabéns pra ele, que sirva de inspiração pra outros jogadores. E tivemos 2 exemplos muito bons nos Estados Unidos de jogadores que superaram dificuldades, né? Inclusão no Magic. Nós até cobrimos aqui no Hack dos Cast. Você gosta quando eu falo cobrimos? Como se fosse reportagem? Aqui. William Bonner, né? William Bonner. Importante, né? O Brandon Burton e o Richard Whitley. O Brandon Burton tem, se não me engano, é paralisia cerebral. Ele tem os movimentos restritos, né? Ele é cadeirante. A mãe adotiva dele tem que pegar as cartas e movimentar as cartas pra ele. E o Richard, ele venceu um GP, inclusive, de Burn no Modern. Ele venceu, eu lembro que ele foi bem. Não, venceu mesmo, na Burn. Venceu de Burn. Ele jogou no SCG também, ele jogou. E o Richard Whitley, que ele é praticamente cego, né? Tem uma deficiência visual muito grande e ele draftou um GP. Com a ajuda do pessoal da Channel Fireball, umas maravilhas tecnológicas ali, umas coisas que eles inventaram na hora, mas ele conseguiu draftar, um exemplo de inclusão também. Aqui no Brasil, cara, a gente tem, só lembrando aqui, já tem caso de jogador que era cego e jogava Magic. Eu até entrei em contato com ele, o Lucas, um cara, gente boa, assim, já tem alguns podcasts dele. E assim, entrei em contato pra ver se ele não queria participar com a gente, falando um pouco sobre esse negócio de inclusão. Só que ele foi até simpático, assim, cara, ó, faz muito tempo que eu não jogo, velho. Eu joguei, a última vez foi em 2009, assim. Aí pra ele não ia rolar, ele tinha outros compromissos isso lá também, mas assim, eu lembro que na época que ele jogou, eu escutei alguma coisa sobre ele, essa questão de inclusão, e ele jogava com Braille no Shield, sabe? Ele mesmo fazia. Acho que foi isso que fizeram com o Richard Whitley. Olha que legal, não sabia que tinha esse exemplo do Lucas aqui no Brasil. Tem sim, depois eu vou ver se eu arranjo o podcast de algum. Eu não lembro qual foi o programa, mas eu já vi ele dando entrevista e dizendo que jogava assim, ele ainda brinca no podcast assim, pô, se a galera quisesse podia me sacanear, porque podia trocar o Shield da carta, né? Mas assim, mas ele falava que jogava através de Braille mesmo. Pô, que bacana. Eu sempre lembro que a grande deficiência que te impede de jogar Magic é a deficiência financeira, né? Mas isso só impede no Magic competitivo. No Magic de brincadeira tem o Duos, que é de graça, tem o Magic de mesa de cozinha, tem o Sacola, o Black Silver, o Pauper. Então é só você procurar o teu espaço. Gente, até porque nesse novo conceito de deficiência física, né, que a gente tá se encaminhando aí, todos nós temos algum tipo de limitação física, né? Só que alguns mais agudas, outros menos, entendeu? Então, assim, acho que tá pra todo mundo jogar, entendeu? Verdade, verdade, bem falado. E vamos ver o que esse ano trouxe em matéria de decks pra gente. Agora é que o pessoal vai ter o momento nostalgia do Hack dos Cards. Vamos lá, gente, no tipo 2, o que nós vimos de memorável esse ano? Memorável, teve o Esper Dragons, né? Lá acho no começo do ano, né? Isso, eu não me lembro se qual era o. É Dragão Soberano, né? Que é. Soberano, que Dragão. Soberano, Dragão, alguma coisa, era a estrela do deck. É, hoje o Tai, né? Isso. O mais relevante do T2 aí, eu acho que foi o Bunch Company. Ah, o interminável Bunch Company. Jogou o ano inteiro, né? Jogou muito o ano inteiro. Graças a. Já vai tarde, né? Eu acho que esse sentimento de já vai tarde, ele vai continuar, porque a Wizard não vai mais manter aquela rotação acelerada do tipo 2, então a gente corre risco sim de ter tipo 2 enjoativos, como foi o do Bunch Company, né? O que mais teve de tipo 2 esse ano? BG Delírio, que até hoje tá aparecendo, né? Temuro Emerge. Ele durou 3 meses. O R-Spells é um arquétipo que ele se modificou, né, com as rotações, mas ele sempre se manteve. A Wizards que conseguiu encaixar essa filosofia no R, né? Sempre ligando para o número de mágicas que você joga. Ultimamente a gente tem usado Visões Febris. Mas ele vem desde antes já. É legal que tem esse deck assim. E o que mais? E Boros Veículo. Teve tokens também, o GW Tokens não. GW Tokens, é verdade. Bem que também, GW Tokens era uma espécie de company também, né? Usava compra ou não? Não. Não? Era outro diferente, né? Começou de um jeito estranho ali quando saiu. Isso no. Sei lá como é que chama? Eldrazi, começo do Eldrazi? Primeira de Eldrazi? É, Batalha por Zendikar. E aí depois veio com a Nissa, o Gideon, total, só que aí depois deu uma caída, né? Posso dizer uma coisa? Eu não vou jogar o plantão agora, mas é que a gente tá gravando de terça pra quarta, deu meia-noite aqui, e o Skype me avisou que hoje é aniversário do André Manente, então, primeiro parabéns do André Manente é nosso, parabéns. Parabéns. Olha aí. Ele parabéns. Não sabe disso, mas a gente é o primeiro a dar parabéns pra ele. Parabéns. Já que ele fica sabendo. Em tempo real aqui. Bom, e o que o Modern trouxe pra gente de memorável em mudanças em termos de deck esse ano? né? É, o Eldrazi banidão, né? Aquele deck Eldrazi que foi banido, muito opressivo, né? É, aí o resultado do que sobrou do Eldrazi é o Bant Eldrazi que isso. Mais tá jogando hoje. É um deck hoje, tier 1, aparece nos top 8. Isso, eu vou falar primeiro aqui o Death Shadows, que também foi um deck que despontou aí no, acho que no meio do ano pra cá, né? Death Shadow Agro, o deck isso. Que você poderia começar assim, começaria com 6 de vida. É, exatamente. E esse aí, acho que foi mais no meio do ano, explodiu o valor dessa carta, era bem barata, era lixo, e explodiu, e também teve o Dread, né, que sempre rondou ali o tier 2, mas agora tá... O Amalgama, o Neófito e essa carta nova aí de Kaladesh trouxeram pra gente um conjunto capaz de sustentar um deck de Dread no Modern, e isso me preocupa, viu, gente? Apesar de... O deck hoje acho que dá pra considerar também tier 1, muito competitivo, rápido, né? Mas como é uma mecânica quebrada e você parece que não tá jogando Magic quando tá jogando com Dread. Mas é que é muito sensitivo a hate, né? Então ele é contornável. Isso, exatamente. É assim, o que segura ele, porque a gente ainda tem hate de cemitério que é eficiente, sim, sabe? O que, o problema do Dread, cara, na verdade, mesmo problema dele, eu sempre achei que foi o fato do efeito dele ser de substituição e não usar pilha, sabe? Porque isso faz uma diferença incrível, pelo menos no Legacy, né? Eu não sei como é no Modern. É, você não poder responder o Dread, isso é um problema, é verdade. É, a mecânica é quebrada. É, e no Legacy, o que, que esse ano trouxe pra gente? Bom, no Legacy, eu acho que também foi o Eldrazi, né? Eldrazi que... explodiu aí, eu acho que, se eu não me engano, pelo Magic Goldfish aqui, pelo MTG Goldfish, é um dos três decks mais jogados. Você já considera esse deck o Drazi Legacy Tier 1, Fernando? Sim, considero, cara, porque ele é muito forte, muito forte. Eu, assim, eu vou tentar ver se eu coloco uns gameplays que eu fiz de Miracles, né, jogando de Miracles, e aí eu tentei pegar as matches que são menos favoráveis pro Miracles, e eu peguei uma de Eldrazi. Aí, tipo, dá pra ver na gameplay que a força do deck. Tá? Então, realmente, eu considero um tier 1, sim. Teve o Death in Texas, que ganhou bastante elementos, né, com aquelas cartas novas lá. É, esses dois bichinhos brancos novos, e mais o Jailer, que apareceu hoje, né, que nós falamos aqui. E a Thalia também, né? A Thalia, que também pode ser uma opção pro Death in Texas, de 3 manas, saindo esse ano. E a prevalência do Miracles também, no Legacy. É isso que assustou uma galera aí, inclusive eu, né? Falou-se muito de banir o topo, né, ou de alguma forma tirar o deck do Legacy, né, banir alguma coisa. É, porque, não só porque o deck começou a aparecer muito nos top 8, mas também porque as partidas demoram muito, e isso gera reclamação de jogadores, atraso em torneio e tal. Você agora acabou desistindo antes, né, pra não tomar outro twin, né? Isso, porque não suportaria, cara. Se eu tivesse banido outro deck meu, eu paro de jogar, cara. Porque aí é muito grana que você perde cada banimento, cara. É muita grana mesmo. É, imagino. Mas aí, assim, o que eu acho é que a galera não baniu o nada do Miracles, porque ele ainda é um deck que segura muita coisa, sabe? Assim, ele é o controle, o único hard control que a gente tem mesmo é o Miracles, né? Sim. Tem alguns mid-ranger ali e tal, você pode chamar de control, mas ele é um representante, assim, no Legacy que é muito importante. Ele segura bastante coisa, sabe? E ele é um deck que, assim, que ele você não... aquela questão, né? Nos três primeiros turnos você resolve o jogo no Legacy. No Miracles não, pô. No Miracles você tem, assim, você pode até chegar até o turno 10, assim, sem estar com o jogo perdido. Então eu acho que ainda mantém ele como, vamos dizer assim, uma trava de segurança, sabe? É o que diziam sobre o Twin, né? A existência do Twin segurava muito o deck. É, eles diziam. Isso não impediu o banimento do Twin, né? Bom, vamos ver. Vamos afundar ainda mais em tempo e ir pro Vintage, então. É, Vintage tem destaque também, porque esse ano os Eldrazes foram até Vintage, cara. Também, né, cara? Eu tava olhando o top 8 de torneios Vintage esse ano. É, desde que saiu o Juramento das Sentinelas, os caras invadiram o formato. Sempre tem o Eldrazi no top 8. O deck tá muito forte. Se você acha que ele é rápido no Legacy, ou que ele era rápido demais do Modern, no Vintage é absurdo, tá? Tem acesso ali a 16 terrenos que geram 2 manas, mais as Power 9, o negócio é forte. E também teve o 2016 mostrou a prevalência do deck de Mentor, né? O Mentor lota de token, né? Isso. Esse ano eu vi um gameplay, cara, de gameplay físico mesmo, né? Do cara jogando na Vera. Vintage. E ele não cabia mais de token na mesa, cara. Nossa. Pegava mais. E como é que ele conta, né, a destreza? Porque fica complicado, né? Às vezes você tem que colocar 2 dados ali. Nossa, complicadíssimo. E vamos lá pro Pauper, então, gente. Esse ano, o que o Pauper trouxe pra gente? Pauper teve o aquele bicho vermelho, né? Que, Termoalquimista. Que ele dá dano, aí você casta uma instante e eles vira. Isso, eu acho vira, que ele contribuiu dano pro Mono Red, o Burn mesmo. E também, eu acho que também pro R, o R Spells, aquele deck do Killfiend. Uhum. Eu acho que ele também pode aparecer. E além disso, o Elfos ganhou uma carta, né? Assim como o Dragonette passou a ser comum, uma carta que era rara, chamada Vanguarda Élfica, passou a ser comum em Eternal Masters. Então o deck de Elfos hoje no Pauper usa 2 a 4 cópias dessa carta. É um bichinho que cresce, vai ganhando marcador. E é um elfinho de 2 manas. Uhum. E lógico, eu já falei, teve o Dragonette que foi banido, né? Que ajudou a permitir o deck de aquele UR lá de Blink. Em Commander, o que 2016 trouxe para os jogadores de Commander de mais relevante? Felipe, você que tá quietinho aí. Eu não, de Commander eu não manjo nada, mas seguindo a sua lógica, teve o Leovold. Esse é o que eu fiquei sabendo. Eu acho que esse também é uma herança pro Legacy, porque volta e meia a gente vê um Leovold no deck Legacy, né? Uhum, claro. É. Temos. O que mais? Titânia. Titânia, deck mono verde agro. Titânia qual que é o que procura, bicho? Titânia é um que põe ficha de 5/3. Ah, sim. Eu achei que tem um verde, né? Que procura bicho. O Issan saiu... do Duel Commander foi banido já. Ah, mas foi só esse ano? Foi. Esse ano ele foi banido, ele saiu em... Eu acho que foi em Magic Origins. Ah, sim. Você pode voltar... O Titânia 5 manas, né? 5/3. Volta uma lente pro campo de batalha quando entra em campo. E quando uma land você controla, vai pro cemitério, você põe um bicho 5/3. Ah, sim, lembrei. Isso. O Issan é de M15, viu? É mais antigo ainda. Nossa, é baratinho. Teve Doran também, né? É, em Commander, esse ano, o deck de Doran despontou, né, em Dual Commander. Porque depois dessa mudança da vida, principalmente, né? Ele é um deck mais agro, né? É um deck de 3 cores boas ali, tá encaixadinho. Então ele tá aparecendo demais, principalmente depois dessa mudança no final do ano. Além disso, 2 commanders. Foi? Vou montar um Doran. É, você já tem o preto e o branco, a base preta e branca, né? Já tem um Doran mesmo. Além disso, 2 decks também começaram a aparecer bastante nos top 8 de torneios grandes que a gente viu por aí, que são Animar, que é um deck combo forte, né? Ele tem um efeito bola de neve muito grande. E o deck da Genara, tá? Genara ainda é um comandante difícil de se bater. É um deck Bunt, bichinho bate com o comandante, controla bem o jogo. Nada vai azul, tá errado, né? E o que o Magic Online trouxe pra gente? Além de, lógico, começar a viciar o nosso amigo Fernando. É. As ligas, né? Esse ano nós tivemos as ligas, como o Felipe falou. As ligas limitadas foram introduzidas agora em 2016, né? Essas ligas foram o maior sucesso. A tendência é substituir realmente aqueles drafts periódicos, tá? Tivemos o ano do Flashback Drafts no Modern também. Que a cada semana foi uma edição diferente, né? Passamos por todas as edições do Modern. Vamos terminar lá na última semana de dezembro. O que mais, Felipe? Tem o Treasure Chest. Introdução dos Treasure Chests, que são prêmios para quem joga as ligas e vai bem nas ligas, né? Pode vir coisas muito caras, muito valiosas no Treasure Chest. O que mais? No mall? Eu tô vendo aqui as anotações. Teve mudanças também nos preços das entradas nos torneios e premiações, né? Eles estão tentando deixar o mall mais acessível, mais dinâmico. Então promover algumas mudanças aí no custo para entrar nesses torneios, tanto nas ligas também, como nos drafts e nas premiações, tá? Então é uma boa hora, eu acho, para entrar, como o Fernando optou agora. Ele é um jogador que gosta de formato antigo, como o Legacy. Ele vai conseguir jogar com mais frequência, vai conseguir as cartas com mais facilidade também. O que eu gostei do Commander, cara, é que você volta um pouco no conceito, assim, de quando eu comecei a jogar, sem essa pressão do competitivo, sabe? E isso é muito legal, essa questão de cozinha, jogar mesa de cozinha, é bem legal, bem bacana mesmo, sabe? Fazia tempo que eu me divertia, assim, jogando, sabe? Se diverte de outra forma, assim, no competitivo, você querendo montar o deck melhor e tal. Mas, pô, eu montei um deck com 4 tickets, cara, que é muito divertido e ganha da galera e a galera xinga, sabe? Pra quem não joga Magic Online, 4 tickets são 4 dólares, tá? Então... Cara, é muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. E em casa, você pode jogar de cueca, né? Pode jogar. Eu realmente não tô podendo ir na loja e acho que eu vou ficar uns 3 meses sem ir até meu concurso passar. Mas eu tô. o tempo que eu posso, eu jogo em casa, né? Porque eu não preciso sair de casa, só ligo o computador. E de formatos, o que esse ano trouxe de formatos? A primeira coisa, eu vou responder minha própria pergunta aqui. Tiny Leaders. Tiny Leaders está caindo, está em decadência. Pelo menos pelo que a gente sente da comunidade, que o pessoal não fala muito mais sobre esse formato. Tá? Acho que o pessoal não abraçou não o formato. Ou se abraçou, acabou perdendo, né, o gosto muito rápido. Lembrando que Tiny Leaders é o commander de 3 manas, onde tudo tem que custar 3 ou menos. E o Leovold foi desenvolvido especificamente para Tiny Leaders. Na época do design, o próprio designer do Leovold falou, né, na PAX, que Tiny Leaders estava no auge, todo mundo falando disso, então eles pensaram em criar comandantes que ainda não tinham naquelas cores. E aí o Leovold nasceu disso. Infelizmente, quando ele foi publicado, já o formato estava em decadência. Mas também descobrimos mais formatos. Ter a opção, né? Também, de qualquer forma, acho bom ter. Sim, de 3 manas, pelo menos você vai fechando os custos, mas pelo menos mais baixo, né? Sim, é uma ótima carta, né? Sim. O que mais de formatos novos a gente teve em 2016? Esses eu não sei se realmente está colando. Tem o Black Silver, né? Black Silver, que acho que ganhou alguma... algum destaque aqui no Brasil, o próprio André Manente, que faz aniversário, parabéns, André. fez um vídeo sobre o Black Silver no canal dele, muito bem, que lembrando que é tipo 2 sem raros, tá? É mais barato do que Pauper Legacy, muitas vezes. E teve... tem o Frontier, né, no Japão. Frontier no Japão, cara, que o pessoal tá falando muito, né, é um Modern, só que um Modern que começa em Magic 2015, ou Magic Origin. Quando que foi o frame novo? Putz, foi em Magic 2015. Eu tô olhando o Isan, que é de 2015, ele tá com frame antigo. Ah não, ele tá com frame novo, foi em Magic 2015. Eu me lembro de um corte de um set assim que foi exatamente quando mudou. Acho que foi 2015 mesmo. Frontier, então, esse formato, ele é bem, tem uma pool de cartas pequena, mas ele tem Fatland, tem Dual Land, porque acho que é em BFZ ou em Luarcana. Em BFZ ou em Strad que tem as Dual Land, em BFZ, né? Tem as Dual Land novas. Que mais? Tem as Fatland de Cans, tem um Field já, né? E o pessoal ainda tentou fazer uma coisa parecida com o Legacy, que tentou fazer um formato eterno, né? Acho que era eterno que chamava o formato, que era sem a reserve list. Ah, bem lembrado. É Legacy sem a lista reservada, verdade. Isso, mas eu assim, na verdade, eu só vi esse Frontier no Japão e esse do Legacy eu não vi em lugar nenhum. Só vi no X-Mage que colocaram um negócio lá pra jogar, mas nunca vi. Tem um formato old school também, que são as regras de até 96. Os cards até 96. Esse eu não conhecia. Com dano na pilha. Não lembro até que ano que era, mas é por aí. Com dano na pilha? Tipo, vale alfa, um limite de beta, sei lá. bizarro. Até quarto, não sei. Tipo, eu não lembro até que ano que era, mas é um negócio assim. Falando em regras, vamos pras mecânicas que a gente vai guardar desse ano pra lembrar, né? 2016, gente, mecânicas pra lembrar. Acho que a primeira é lá do começo do ano, surto. Lembra de surto? É uma mecânica feita também para gigante de duas cabeças e é muito raro a gente ver alguma carta, alguma mecânica voltada para um formato multiplayer, né? Mas no caso essa é uma mecânica que simplesmente reduz o custo de uma mágica se ela não é a primeira mágica, se você ou sua outra cabeça joga esse turno. Sim. 2016 também marcou a volta de cartas dupla face com o bloco de Innistrad, né? Voltou depois de Magic Origins, que já tinha os 5 planinautas ali. E posteriormente essa mecânica evoluiu para fundir. Lembram de Meld? Não, melhor não lembrar. Você tem medo da Brizella, Felipe? Não, cara, mas coisa feia, cara. Aquilo é muito estranho. Coisa horrível, mano. Bizarrinho. Bom, além disso, uma outra mecânica voltou. E essa voltou com força, que foi loucura. A gente vê uns decks ainda usando essa mecânica hoje em dia. Loucura, trouxeram lá de Tormento, né? Muito tempo atrás. E mecânicas novas, Delírio veio aqui para marcar, não confundir com Limiar, que é lá da época de Loucura também. É difícil de descobrir Delírio, de manter, né, quantas cartas, manter controle, quantas você tem no cemitério, quantos tipos seu oponente tem. Mas enfim, até hoje tem o deck de BG Delírio. Energia também veio. legal, gostei. Meio estranho, né? É, a energia surpreendeu. Foi o terceiro marcador que um jogador pode ter, né? O primeiro foi Infect, Poison, né? Depois foi Experiência e agora Energia, tá? Também em 2016 trouxe Monarca, que é uma mecânica com possíveis repercussões em Pauper Legacy, já tem repercussão em Legacy, e qualquer formato de mesa de cozinha, comando e coisas assim. Você compra uma carta a mais todo turno enquanto você for o Monarca. E por fim, acho que uma mecânica que vale a pena a gente destacar, que vai marcar sim o ano de 2016, é Parceiro. Gente, mesmo quem não joga Commander deve ter ficado um tanto animado, né, com essa mecânica. Eu achei estranho. Ah, é uma forma de não ficar criando tantos Commanders de 4 manas e permitir que você crie decks de 4 cores, né? Com Commanders já existentes, com Commanders mais flexíveis. Eu achei legal, eles podiam até criar regras, tipo, todo Commander tem parceiro, coisas assim, ia ficar meio zoado. Eu achei legal ter um parceiro, mas eu nunca vi jogar. Queria enfrentar um pra ver. Ah, no Magic Online é questão de tempo, cara. Logo, logo você vai encontrar. Bom, e de mudanças anunciadas em 2016? Teve veículos, né? Eu esqueci de falar de veículos, é verdade. Eu acho que é a mais relevante de todas aí, né? Vamos ver o que eles vão fazer daqui pra frente, mas... O que me surpreendeu, porque eles optaram por puxar veículos. O Cóptero foi a carta que me faz... concluir isso, cara. Porque quando eu vi as mecânicas cruas, assim, eu pensei que fabricar fosse a mecânica da vez. Que tem valor ali nela, né? Tem valor intrínseco. É, tá na cara que gera alguma coisa. É, quando anunciaram veículos, eu achei que fosse... Aí eles iam dar um jeito de colocar o Bons Ventos, sabe? Porque, né, veículo de Magic, eu só consigo lembrar do Bons Ventos, né? E do outro. Tá? Do Predador, né? Não, Capitânia. Predador. O Soberano, né? É um Bons Ventos tunado, é, né? É tipo um Bons Ventos, é verdade. Bons Ventos moderno. No fim eles decidiram puxar veículos e aí aconteceu o Cóptero. E fabricar não, nada joga. Tipo, tem aquele anjinho, mas o anjinho não joga. Então ficou assim. Agora, esse ano também teve mudanças anunciadas pela Wizards, né? Grandes mudanças em regras, em formatos de torneios. Vamos lá, então, rapidinho. Acho que a primeira que eu listei aqui foi Mana Incolor. Antes do anúncio deles que veio em juramento. Foi em juramento, né? Putz, eu não lembro agora. Também acho que foi quando saiu as Waste. Edições, né? As Waste só tem em juramento. Quando eles anunciaram o Manicolor todo, se você jogava Magic Online, você reparou, né? Que todos os símbolos de mana, como gerados por Sol Ring, por Dinamutran, por exemplo, foram alterados pelo Losango, né? E introduziram a tal da mana genérica. Introduziram, né? Formalizaram. Foi uma grande mudança, né? Dividiu até opiniões na época. Vocês lembram? Lembro. A galera não gostou. Foi difícil de explicar pra galera também, né? Porque a gente não entendia direito como funcionava. Não é tão simples, não. Sim, conceitos, mas. Uma mudança também que marcou esse ano e vai ficar pra sempre, assim, é a mudança no wording das cartas, né? Na forma como criar fichas agora acontece. Antes era, coloque uma ficha no campo de batalha do tipo tal, assim, assim. Agora é crie uma ficha, ou crie um zumbi, né? Agora faz diferença, assim, tecnicamente? Não, né? Não. Economizou palavras, então as cartas que criam fichas podem ter mais texto, ou as fichas podem ter mais habilidades. Agora aquele spoiler que as pessoas falam, não é fácil, olha como está escrito, não vale mais. Outra mudança meio chata para quem joga GP é que acabou a Super Sunday Series. Super Sunday Series era um torneio também limitado, nos GPs limitados, ou do mesmo formato que era o GP, que acontecia aos domingos. Se você perdia o GP, né, não entrava pro dia 2, no torneio principal, você podia optar por jogar essa Super Sunday Series, você também ganhava a carta promo do GP, né? E tinha a chance de jogar um torneio lá na Wizards, ganhando uns prêmios muito legais e tal, mas eles decidiram cortar. Esse ano acabou. O principal motivo foi atrasar o torneio como um todo. Muita gente optava por isso. Os jogadores é muito bom, né? Mas pra staff parece que não muito. E esse ano também eles começaram a aplicar um novo método de anúncios, né? Tem 2 dias por ano que eles vão chover anúncios. Já que o Hack dos Cast decidiu fazer fase de manutenção, eles quebraram as nossas pernas. durante o ano inteiro não vai ter muito assunto, mas 2 dias por ano vai ter uma chuva de anúncios. E anúncios grandes com o nome dos sets, das próximas edições, nomes dos novos produtos e tal. Além disso, Legacy perdeu torneios grandes, olha aí. Triste para quem joga o formato, né? Mas esses torneios foram excluídos da Star City Games. Aqui no Brasil eu não sei, não tem notícia se teve alguma repercussão, se o pessoal diminuiu o interesse no formato. Eu sei que da parte do Fernando, pelo menos, né, Fernando? Você tá migrando aos poucos pro Modern. Não, pro Modern não. Eu tô migrando pro MOL, né? Eu já, agora o cara já viciou. Já eu não vendo mais o Deck Legacy, cara. Pode acabar o Magic, mas eu não vendo. Sim, eu não paguei o preço que ele vale hoje. Paguei bem menos, né? Que eu consegui a carta no decorrer dos tempos. Mas não pensa em vender, cara. Eu sou colecionador também. Mas um PPTQzinho aí, Modern, na loja que você vai, você não encara, não? Ah, cara, não sei, cara. Eu desanimei do Modern porque eu só jogava de Twin, cara. Eu sabia jogar de Twin, sabia jogar de Twin. Vamos tomar no Green Stomp, cara. Eu tenho o Grixdale, velho, né? Que eu jogo de Grix no Legacy, eu tenho praticamente ele todo. Mas, cara, eu não sei, cara. O Modern me desanimou. Eu fiquei chateado. Olha aí, olha o que vocês fizeram, Wizards. Cara. É por isso que eu vendi o Miracles, cara. Se tivesse sido outro deck, aí realmente eu parava de jogar, porque não. Muita grana, cara, muita grana. Quando eu mani o Twin, eu fui ver minhas cartas, só tinha cartas do Twin, né? Grix Twin, Jeskai Twin. Nossa. Mas enfim, vamos lá, pra continuar assim. Vamos lá, introdução do Pro Tour Team Series, é uma outra mudança introduzida esse ano também, né? Que nós não vale muito a pena discutir aqui porque é só para quem joga Pro Tour, para jogadores de alto nível. Mas faz parte dos esforços da Wizards em transformar o Magic em um e-sport. Vocês acreditam nesse potencial? Ah, eu acredito, cara. Porque, pô, eu vejo a galera jogando esses LOL, né? Dota, esses troços aí e tal. Poxa, o nível de competição do Magic, o potencial é muito maior do que esses jogos eletrônicos aí. Porque jogo eletrônico cai mais na graça da galera, né? Magic é um jogo mais paradão, assim. Mas o potencial competitivo do Magic é muito maior. Eu acho. Compreendo. O medo é eles começarem a fazer Pro Tour em MOL. Aí... Uhum. Mais ou menos aí que eu queria chegar, Felipe. Eu acredito nesse potencial, mas não acredito no retorno para o Wizards. Não acredito que o retorno vai ser relevante, a não ser que eles passem a investir tudo que eles têm no MOL. Porque é muito diferente você olhar alguma coisa na tela do computador, ter vontade de jogar e de comprar, e ter que sair da tua casa e até uma loja e comprar um negócio. Outra coisa é você, com um alt tab, né, mudando a tela do computador, você acessa e compra uns tickets. Ou compra ou a chave do MOL, ou do Hearthstone, ou sei lá, do CS, né? Como são esses jogos eletrônicos. Então, crescer o MOL é a chave para tirar vantagem do Magic ser um esporte. E acho que... Mas o jogador jogar no futuro MOL, tá... Eu acho assim, que na verdade, o que eu acho que é pra fomentar falando nisso, só fazer um parênteses aqui, no episódio passado, vocês falaram fomentar 9 vezes. Nossa, você contou? Contei, cara. Fomentar o Pauper, é verdade. Foi 9 vezes, pode voltar. Mas enfim, falando em fomentar, eu acho que o que pode fomentar, né, a questão do e-sport é porque isso... Você precisa de jogadores que sejam ídolos, né? Você precisa de um PV, você precisa de um Watanabe da vida. O público tem que se identificar com esses caras. E pela tela do computador é bem complicado, sabe? Eu acho que no Magic real mesmo, você tem mais isso. Você tem a possibilidade de cair mais na graça do pessoal do que no online. Olha, eu posso tá pagando uma de velho aqui, mas eu acho que essa geração nova já tá acostumada. Porque no LoL, no CS, você só vê a cara dos caras quando eles estão lá no campeonato mundial. Mas aí você cria as personagens, porque eles vão num lugar jogar num computador. Uhum. Você ainda tem. O Magic já teve isso também. Não, sim, no campeonato mundial do MOL lá, as pessoas iam lá. Mas quando eles vão jogar, tem o cara lá, você vê no campeonato. No Hearthstone não tem isso. Uhum. No, pelo eu menos acho no. Essa identidade. Se você for ver a cobertura de Hearthstone, eles fazem algo parecido também. E no, eu já vi campeonato mundial de Hearthstone que eles colocam jogadores num palco e cada um no seu computador. E parece uma coisa besta, né? Mas, eu vi. Mas acho é pra que... criar o personalidade mesmo. E tem uma outra coisa também. É importante que tenha essas personalidades, mas também é importante que tenha aqueles caras que chegam como aventureiros. Quando eu tô olhando o campeonato de alguma coisa assim, eu quero muito mais saber como que tá o aventureiro, aquele cara, sei lá, que tem 17 anos, que nunca participou de um Pro Tour e que tá ali imbatível. Ninguém venceu ele até hoje. Eu quero muito mais olhar a mesa desse cara do que olhar a mesa do, por exemplo, PV contra o Finkel. Porque esses caras eu já conheço, já sei como eles jogam. Agora, o carinha novo, eu quero ver por que que ele tá chamando tanta atenção, né? É pra ele que normalmente eu vou torcer, porque ele pode, eu posso ser ele daqui a um ano, né? Uhum. Se eu me esforçar. E um contra também, a questão do esporte sendo na vida real assim, é que eu já li alguma coisa, mas não vou lembrar agora onde foi, mas a questão das procs, né? Porque se você tiver o que é o LoL hoje, se o Magic tomar essa proporção e for igual ao LoL, as procs realmente aí invadiriam de uma forma absurda, sabe? E não só procs, assim, quando a gente fala em procs, a gente sempre, dual land e tal, não sei o que. Não, você poderia ter um mercado, realmente um mercado paralelo de proxy de todo tipo de carta, sabe? O cara vendendo decks completos. Porque assim, você acha que se o mal crescer, o pessoal vai parar de investir em carta real? Não, eu acho que o real é a grande cereja do Magic, é o real, cara. É você ter lojas, você ter essa questão. Mas eu não entendi onde o crescimento das proxies entra, na tua visão. No caso eu tô dizendo se o Magic, na vida real, se ele, por exemplo, se a quantidade de torneios e a proporção que o Magic chega assim, igual o LoL hoje. Que o LoL é um negócio que o pessoal é fanático, né? Mundial e todo lugar tem. E se o Magic fosse assim, eu acho que o crescimento das props seria, entendeu? Seria muito mais acessível. Porque isso é interessante, o falsário. Sim, vai chegar num nível de demanda que vai viabilizar uma indústria de cartas falsificadas. Isso. E não só. Aí você precisa de uma dual, assim, não só carta cara, assim, mas todo tipo. Sim. Mas você precisa entrar num esquema Yu-Gi-Oh! Pokémon, cara. As cartas são, tipo, sei lá, no máximo $20, $30, assim. As que são, tipo, super top, brilhantes, versão especial. Não é caro, sabe? É tipo, puro. Comparado. Acaba não valendo a pena os caras falsificar pra isso. Então, mas é que aí que tá, eu tô dizendo, se tivesse a proporção que o LoL tem, né? Porque eu tô imaginando que o LoL é o esportes, acho que o mais jogado. Sim, mas é por isso que eu acho que tem que ser. Aí como chama? O esquema de gerenciar as cartas tem que ser parecido com o Pokémon, cara. Porque as cartas são mais baratas. Uhum. Querendo ou não, as cartas são mais baratas, então. Isso é um ótimo assunto para uma outra fase principal inteira, cara. É um ponto válido. É um ponto que a gente pode ficar discutindo bastante. Bom, vamos terminar. Se alguém tiver interesse, né? Comenta, avisa que a gente faz. Né? A gente faz o programa. Vamos lá. Vamos avançar aqui, então. Uma outra coisa que esse ano eu trouxe foi, para quem joga Modern, infelizmente esse foi o último ano com um Pro Tour Modern. Até o Wizards muda de novo. A partir daqui, todos os Pro Tours serão tipo 2, tá? Esse foi o último com o Modern. E foi lá no começo do ano, inclusive. Foi do Eldrazi Spring lá, o Eldrazi Winter. Também fazendo um parênteses aqui, só pra lembrar, a gente devia ter falado isso lá em cima, não falou? A gente começou o ano com um T2 extremamente caro e estamos terminando o ano com um T2 relativamente barato, né? Caro de todos os tempos e mais barato de todos os tempos, entre aspas. Né? Todos os tempos, entre aspas. Desde começaram a medir ali na época do Cowblade. E isso é uma coisa muito boa, viu? Eu acho muito bom isso, porque viabiliza o pessoal começar a jogar mesmo, né? Já engatando nisso que você falou, Fernando, esse foi um ano em que nós iríamos experimentar uma rotação mais rápida do T2, mas deixa pra lá, já era. Vocês voltam atrás. Então não vai mudar nada e a gente pode, infelizmente, continuar com decks enjoativos, mas felizmente o T2 não deve ficar muito caro pra quem joga o formato regularmente. Aquele negócio, trocando. Ficaria castão a mágica, phase out, né? Verdade. Bom, eu sempre jogava com um deck mais barato, né? Então pode ser que. A gente tá falando dos avanços da Wizards transformar o Magic em esporte, né? Teve um avanço em 2016 que foi o lançamento de um documentário chamado Enter the Battlefield. que é muito legal, cara. Quem te sacar em inglês, eu acho que não tem legendado ainda, mas quem tiver uma noçãozinha de inglês, eu não sei falar, mas eu entendo bastante. Então, tá gratuito no YouTube, é só acessar. Gratuito, lá. Só acessar lá, cara. Muito legal mesmo, viu? Bem bacana. Os caras capricham. E aqui no Hack dos Cast, tivemos novidade também. 2016 trouxe uma participação mais ativa do Fernando e do Felipe. Obrigado pra vocês. Isso. É, eu agradeço, cara. E ainda ligando o tema de vocês, tivemos mais vídeos, né, também aqui no canal do Hack dos Cast. Antes nós upávamos o podcast no YouTube, mas por causa do trabalho e também da facilidade, assim, mas por causa do trabalho mesmo e do tempo, né, a gente parou de upar lá e começamos a upar mais conteúdo mesmo. E eu percebi que tem um diferencial no que a gente está fazendo aqui. É, quando o Felipe abre a caixa do bundle, ele pega uma caixa antiga de Fatpack e compara as duas, coisa que pouca gente faz e muita gente tem dúvida, né? Quando o Grilo abre um booster, não é simplesmente olhar as cartas, ele comenta os picks, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pick. E além disso, ele tem um cagão demais de tirar as invenções de Kaladesh, né? Mas isso é um bônus ainda para quem assiste, né? E no futuro a gente vai fazer mais ainda, vamos pensar em umas coisas para upar lá. Então, eu acho que 2016 foi, o que vocês acham? Um bom ano pro Magic, muitas mudanças, mas deu para acompanhar tudo, né? Talvez, só para dizer que o ano não foi um dos piores anos, né? Uma salvação no ano, foi até que no quesito Magic não foi ruim. Isso só até novembro. Eu achei também bastante, bem legal o ano, assim, pra gente, aqui no Brasil foi um pouco complicado o ano, né? Foi um ano meio difícil, muita mudança, muita estabilidade, mas assim, na questão do nosso hobby, que a gente gosta, foi bem legal, né? O que eu acho que a gente, na nossa comunidade aqui local, a gente perdeu um pouco, eu vejo isso nas lojas em geral, a gente perdeu um pouco o poder aquisitivo, sabe? O pessoal não tá investindo muito em Magic, entendeu? E assim, é normal, você passa por uma situação, as crises são cíclicas, isso acaba, termina uma hora, mas as pessoas não dão, assim, por exemplo, eu lembro de 2012, 2013, até 2011, era assim, o pessoal comprava coisa mesmo, sabe? E a gente não tinha tanto canal YouTube, podcast como tem hoje. E aí eu acho assim, a gente foi muito bom pro cenário brasileiro, que vários canais ganharam repercussão, podcast e tudo, a gente tem bastante informação, só que calhou de ser um ano ruim, né, pra gente, e assim, não coincidiu muito bem. Eu tenho esperança que acho que o ano que vem vai ser melhor, a gente vai dar uma recuperada, o brasileiro vai dar um ânimo, e acho que vai ser bom pro nosso hobby também, pra gente que gosta de Magic, vai ser bem legal. Vamos esperar, né, esperamos que se tenha essa melhora, e a aproximação da Wizards fez com a comunidade, pelo menos brasileira, foi... Isso, bem interessante também, né? É perceptível, assim, tem muito mais visibilidade que a Wizards dá pra gente, né? Então, vamos ver se isso reflete lá na Vimãe, né? Bem falado aí, senhor. Lembrando que durante esse ano, infelizmente, o dólar esteve alto o ano inteiro. Mas as cartas não refletiram tanto isso, né? Ainda tivemos um T2 barato apesar disso, mas eu tô olhando aqui a cotação do dólar enquanto o Fernando falava. E o dólar até chegou a 4 reais às vezes, né? Mas ficou... porque o nosso hobby Magic, ele é bem atrelado à questão, igual eu falei, o Lamper falou, o pior, a maior barreira é a barreira financeira, né? E assim, não é barato. Magic, eu gosto da teoria do meu amigo meu, a gente fala se compensa ou não você montar tal deck. Cara, Magic não compensa, ponto. Né? não adianta, você não vai querer lucrar jogando Magic, não tem jeito, se não for uma loja. Mas eu acho que como tá atrelado a essas questões financeiras, esse ano, por mais que tenha sido muito bom o Magic, eu acho que para a maioria das pessoas foi difícil, sabe? Difícil você manter o hobby, manter a atualização da sua coleção, entendeu? Manter realmente, assim, é complicado. Eu sei, eu entendo que para a maioria das pessoas tem que abrir mão, entendeu? Então, foi uma pena que a gente, um ano tão bom para a divulgação de conteúdo, a ampliação de conteúdo, calhou de ser um ano não muito bom, né? Mas o ano que vem vai ser melhor, eu tô com fé. Com dólar mais baixo. Eu acho que uma outra coisa que dá a impressão do que você está falando, Fernando, é que dá um bad quando a empresa está crescendo, ela está lançando mais produtos que você quer comprar, mas o teu orçamento não comporta. Tá? Isso. O orçamento diminui, né? O teu poder aquisitivo, na verdade, diminui, né? Com mais contas, com a situação do país e com a situação do dólar. Esse ano o dólar não bateu 2 e pouco em nenhum momento, né? Sempre ficou acima de 3 reais. Começou a quase 4 reais e está terminando esse ano a 3,40, mais ou menos. os outros anos tiveram alguma possibilidade de mudança. Esse ano ainda a Wizards está enfiando mais produto na nossa goela, mas a gente não pode comportar. Esse até é o meu medo, né, para um futuro aí. Que a empresa procure crescer lançando mais produtos sem entender que você não consegue mais colocar uma parte do teu orçamento maior do que já é, né, para os produtos dela. O que você pode fazer é diversificar, e é bom que você possa escolher o que você vai comprar. Na minha época, ó, o velho falando, mas era só booster da edição do momento que você comprava, quarta edição em Terras Natais. Só, não tinha outra opção. O máximo tinha eram quatro edições. Você conseguia comprar quase. Isso, agora é uma cacetada de produto. Tem até livro de arte, tem jogo de mesa, né? De tabuleiro. E isso dá um bad, porque você quer consumir, mas você não pode. Você tem outras prioridades, você tem que comer, você tem que pagar aluguel. E com o dólar lá em cima, infelizmente, também contribui bastante para esse bad. Mas vai melhorar, tô com o Fernando aí. Sejamos positivos que a coisa vai melhorar. Tem que ser, né, cara? Não tem outro jeito. Se você não for positivo, você já tá na merda. O único que vai continuar ganhando o que tá sem aumento e trabalhando bastante é o Teobaldo. Teobaldo, vem aqui, vamos passar de fase. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Senhores, nessa fase de limpeza, antes de dar os tchauz aí, eu só queria dizer que hoje foi um dia, ontem, né, foi um dia meio chato pro Brasil, pro futebol também, porque um time de futebol inteiro praticamente desapareceu, né, a Chapecoense, o avião deles caiu lá. Não precisa ser torcedor do time nem gostar de futebol, se você é humano e principalmente brasileiro, você vai sentir. Se é humano, esquece que era um time, né? Oi? Se é humano, esquece que era um time, são 76 pessoas. Isso, acho que agora eu vi 71 morreram e as outras estão em estado grave, tem jogador que vai ficar paraplégico. É muito triste para as famílias das pessoas também. Então, se você conhece alguém, é da região, ou torce até para o Chapecoense, meus sentimentos, né? Tem que se solidarizar, porque todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa, né? Uhum. Acidente de avião é muito difícil sobreviver. Então, infelizmente, fica aqui nossa mensagem. Se a gente conseguiu divertir você que está triste por causa disso, valeu a pena, né, gente? E também já vi muita gente falando bobagem na internet hoje, cara. É questão de não se solidarizar, porque você pensa que não, tem muito cara escroto aí. E realmente, cara, você se emocionar nesse momento é bem tranquilo, é bem normal. Porque jogadores de futebol, né, são ídolos, cara, né? É tranquilo. Então, não se sinta retraído se você ficou triste. Todo mundo ficou, né? Não tem nada. E é um trabalhador, né? Um trabalhador que tava indo pra um lugar fazer o trabalho dele, sabe? Uhum, claro. Não tava brincando. E a questão do time também, né? São 70 pessoas que morreram, cara, de uma vez. Não, é que eu vi bastante gente criticando essa história de tipo de por ser a pessoa está muito emocionada só porque é do time dela. Realmente, cara, tá mesmo, porque é o time dela. Também, é filme de futebol, mais ainda, tá, nossa, né? Eu nem queria me colocar no lugar de um torcedor fanático nessas horas. Parece que é todo um trabalho, uma devoção que vai pro espaço, assim. O tio velho falando, eu lembro, eu era pequeno ainda, né, apesar de ser tio velho, do Senna, na morte do Senna, o que que foi aqui, caramba. Nossa, aquilo eu lembro, demais. Cara. Acabou com o domingo lá em casa. Nossa. Tava no almoço, acabou no domingo. O país parou, cara. Então, tipo assim, esporte movimenta toda essa emoção das pessoas, né? Então. É bonito ver o que estão comentando agora de fazer também, de dar o título pro time, os times brasileiros de doar jogadores pra que o time não caia nos próximos anos. É bem legal ver que todo mundo se solidariza e faz alguma coisa. Bacana, bem bacana. Bom, senhores, pra seguir a semana aí, vocês recomendam alguma coisa? Tem algum recado? Ah, eu recomendo uma série, cara, Westworld. É boa essa série, eu vi bastante propaganda dela. Ela é bem diferente, cara. Ela é bem diferente. É bem assim, é ficção científica, né? É bem diferente. Mas é legal, eu tô gostando. Westworld tem alguma coisa de Western, então. Isso, é um futuro distópico, assim, e o pessoal meio que manipula uma realidade alternativa. Oh, parece legal essa parada, hein? É legal, essa é a realidade alternativa, é o Velho Oeste, né? É um parque de diversões onde as pessoas vão lá pra se inserir nesse mundo oeste, né? E a questão, a trama toda é a inteligência artificial dos robôs do parque, né? Que começa a aflorar e meio tomar conta, entendeu? Do mundo. Mais ou menos isso. Ah, é legal. Isso me fez lembrar do 2091, que é a série da Fox, que a gente começou mês passado, outro mês aí. O 2091? É. Não, essa não conheço. É um... uma tipo a da Fox Latin America, que foi um pessoal que vai meio, eu não entendi ainda o bagulho, mas tipo, é um jogo, o jogo foi proibido por algum motivo que eu não entendi, e é de realidade virtual, que eles controlam outras pessoas e são guerreiros, e eles ficam tipo jogo de tiro, como se fosse um CS, só que com time. E aí eles vão pra Marte jogar, na Terra não pode mais, ou não era Marte, outro lugar. Nossa, que bizarro. E aí tipo eles descobrem que eles chegam lá, logo de cara, vou contar, né, porque foi tipo no primeiro episódio que eles descobrem, e eles descobrem que eles estão jogando, mas que eles estão controlando são pessoas. Nossa. E aí, isso nesse lugar que eles foram, né, não quando era na Terra. Uhum. E aí, tipo, ele começa a desenvolver a partir daí. Legal. Pô, proposta interessante. Eu vou dar uma dica aqui, ó o velho falando de novo, né, teve uma feira de livros aqui, então a minha dica vai ser de livro. Eu comprei um livro e tô devorando ele, acho que muita gente já leu, se chama 1808. Sobre o Brasil? Isso, sobre a vinda da família real pra cá. Uhum. É o ano em que o Dom João VI veio pra cá com a família inteira, fugindo do Napoleão lá. É escrito por um historiador. E o cara escreve muito bem, o ritmo dele é muito bom. Não é um desses livros chatos de história que tem data, o que aconteceu, dado o que aconteceu, não. É uma narrativa, né, coesa e segue mesmo. Você acaba se envolvendo com o que aconteceu lá. E ele conta detalhes que a gente não aprende na escola, né? Não sei se você tem estudado história. Era o Dom João VI que andava com frango frito no bolso? Não, eu, por enquanto não. Eu tô na metade do livro e ele não falou nada. É ele que não tomava banho? Ele não gostava muito, é. Ah, então eu acho que era ele mesmo. Ele andava com frango frito no bolso. Tem uns detalhes, assim, da vida colonial, da escravidão e da sujeira, né? Detalhes como, tipo, como eles, sei lá, usavam... Como eles jogavam os dejetos do banheiro fora, sabe, esse tipo de coisa, que ele comenta no livro de uma forma interessante, e ele comenta também dizendo através dos relatos dos estrangeiros que vinham pra cá visitar o Brasil, né? E assim, pequenas coisas, tem umas curiosidades bem interessantes. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas eu recomendo bastante, você vai ler o livro em uma semana se você curtir tanto quanto eu. Uhum, é 1808. E eu acho que era isso. Se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. O nosso tempo de leitura de e-mail é mais ou menos 3 semanas e meia. E o Twitter é @hackdoscast. Legal, gente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Felipe. Valeu, cara. Abraço. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.